não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97 da Energia, 97 FM, oferecimento de Grupo Esser, construindo com valor. Cato, máquina de café, único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E oferecimento também de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá começando mais um Estádio 97 aqui, na Energia 97. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hashtag Rude Bundão. Explica por quê, mano. Eu não trago pra dentro do programa. Isso, Rudy. Não, se ele jogou no ar, explica por quê. As brincadeiras externas, tá certo? Mas, ó, hashtag Rude Bundão. Jogo sim, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Isso? Fala por que eu sou bundão? É, vou te explicar fora do ar. Não, fala no ar. Não. Não é pesado. Sombra, vocês querem não, que de eu fato fale? Não é. Fala, Sombra. Vocês querem que eu fale? Eu ia falar isso. Mas eu não falo. É isso aí. Eu falo. Se quiser saber o que acontece fora, trabalha aqui na Energia 97. Mas tem problema falar isso? Tem. Eu sou amigo da família. Não, mancado. Programa muito calmo hoje, hein? Muito calmo. E olha, pra gente começar de uma maneira bem calma, eu sei que faz se necessário começar por aquele que pouco se exalta no Estádio 97. Ah, RG. Por aquele que é o famoso Panos Quentes. RG. Santos! Aí, ó. Tudo bom. RG é o cara mais maldoso aqui nesse programa. A tremenda sexta-feira dessa, os caras já começam a agitar. Quero uma recomendação hoje pra sexta-feira, RG. Ó, esquentou, hein? Não, seu Bento, mas hoje é sexta. Hoje é sexta. Com vento ou sem vento, é pipa no ar hoje. Beleza. Entendeu? Tem que fazer subir a pipa. Outra coisa, RG, pro jogo, sexta-feira o Del Nero já dando entrevista. É. Del Nero dando entrevista. E o velhinho continua. O sistema é forte. Boa, RG, o que a gente pega aí, hein? O Santos que tem o RG aqui. Esporte. Você quer calma? Não, eu sou jornalista, evidente. Mas o Santos hoje entrou contra o Neymar na FIFA. Já colocou o despertador? É às 11 o jogo? De manhã o jogo. Tudo brincadeira. Fala, pô, seu Bento. O Santos entrou hoje contra o Neymar na FIFA. Contra o Neymar? Contra o pai, contra todo mundo lá. Pra tentar uma indenização, sobre os valores da negociação lá. É mais um chulé. Se sentiram lesados, né? E ajuda aí, ô. Mas o pichulé não, o Santos recebeu 17 demorou, milhões na época. Demorou. E dizem que a venda foi 80, não foi isso, RG? 80 pau. Exatamente. Nossa. Demorou muito, né, pra tomar essa iniciativa. E tem todo o meu apoio, o apoio de todos os santistas e o apoio de todos que entendem que tem que ser feito justiça. É, foi realmente um absurdo. Quer dizer, uma venda que... E agora começam a sair esses valores e tá lá a turma do Barcelona tendo também que responder por isso. O Santos tem mais é que correr atrás, sim, ué. Por que não? Quer dizer, e aí? não se viu a cor do dinheiro, não sabe para onde foi, ninguém responde. E RG? A diretoria anterior fez essa desgraceira toda, tá aí impune, tá aí dormindo e tomando chazinho às 5. Eu acho que alguém tem que responder, sim, por isso. Ué. E aproveitem, ué. O Santos tem muito que aproveitar, toda essa situação que foi gerada, que envolve lá o ex-presidente do Barcelona, né? Teve uma situação meio complicada lá, o qual tá respondendo na justiça espanhola. Mas foi condenado a não poder contratar, então, não foi? De repente tem que se utilizar desses dados, tem que se utilizar desses fatores aí nesse processo que existe em relação ao ex-presidente do Barcelona. É um ponto a favor, né? É um ponto a favor. E se bobear, e cavocar, e for ver os envolvimentos, será que não vai ainda achar conexão com outras coisas que estão sendo investigadas? O que a gente lamenta sempre... Lusagate. O que a gente lamenta sempre, e eu já vivi o suficiente para entender isso, é que, infelizmente, aqui no Brasil, tudo é pirotecnia. Né? As coisas explodem assim, dentro de um oportunismo. Então saiu essa coisa da FIFA... Explodiu essa coisa, aí todo mundo pega um trem e vai no mesmo embalo. E aí deixa morrer lá na frente. É isso que não pode acontecer. Então essa era uma situação que realmente já tinha que ter sido vista, já tinha que ter batido o pé, mas infelizmente, lá na frente o que você vai ver? Alguém tem rabo preso com alguém, e aí deixa a situação morrer. Mas tem que correr atrás. Gente, é muito dinheiro. Para o Santos é muito dinheiro. Mas possível. RG, já passou da hora de no futebol existir talvez alguma entidade que regulamente aí a transação e a compra aí de jogadores. Porque querendo ou não, tem gente que ainda defende esse negócio de sigilo no futebol. Eu acho que esse negócio de sigilo é um negócio que acaba encobrindo os absurdos que acontecem. Porque o clube, quando ele vai vender, ele sempre fala que vendeu por menos, e o clube que recebe, ele fala que recebeu mais. Então, é natural que isso aconteça, isso é praxe, tá certo? No caso do Boca lá, a transação com o Corinthians com o Tevez, isso daí foi escancarado, tá certo? Todo mundo, mas vendeu por tanto, o Corinthians fala que pagou tanto. Então, havia uma divergência de valores, etc e tal. Esse negócio de cláusula de sigilo em contrato é uma vergonha, é uma vergonha. Tudo que envolve futebol, isso aí deveria ser um decreto, deveria ser uma lei. Tem que ser transparente. Porque o que existe de falcatrua no futebol, o que existe de roubalheiro, o que existe de pilantragem no futebol, não está escrito. Então, deveria haver uma entidade, RG, que regulamentasse esse tipo de transação. O Santos vai vender o jogador para o Barcelona? Beleza, Santos, está vendendo por quanto? Portanto, está aqui. Registra aqui em cartório, tá certo? A transação é essa. Deposita aqui, Barcelona, em juízo o valor e a gente repassa pro Santos. Mas e as comissões? Tem que ser claro, mas... de todo lado, mano. Portuga, como que exista uma comissão, que exista uma comissão, tá certo? Que seja remunerada, até inclusive tem uma porcentagem em cima disso, que tenha. Mas que seja um negócio claro, que seja um negócio transparente. A entidade que deveria regularizar isso é ficar mais envolvida. Então, mas é que tá, esse é o grande problema. Mas, mesma coisa que você montar um coiote pra tomar conta do papaléu. Mas, mano, dentro disso que você tá falando, e que eu concordo, existiria uma situação muito simples de fazer e de se cercar tudo isso. Só não é feito porque existem, aí é que eu digo, os interesses. Todo mundo, no fundo, tem o seu rabo preso. O que você faz numa situação dessa que envolve muito dinheiro, como toda empresa legal e que trabalha dentro da lei faz? Você coloca lá o quê? Uma auditoria. Você chama uma auditoria e você vai pegar, não tem como escapar, entendeu? Por quê? Porque tem que ter tudo contabilizado, tem que ter todos os valores. Mas essa auditoria precisa interessar a todos. Por exemplo, não interessa a ninguém. Entendeu? Gente. Mas você tem. Tá. Você tem empresas de auditoria com capacidade para. Tem aí, você tem as instituições financeiras, bancárias, que se utilizam disso, para se cercar disso. E o RG, o Corinthians aí, como um co-irmão do Santos, ele deveria abraçar o Santos nessa causa aí e boicotar o Barcelona nos próximos 2 anos. Não jogar contra o Barcelona nos próximos 2 anos. Qual foi a última vez que jogaram contra o Barcelona? Tá. Nossa, o Barcelona vai aqui, continuando com as manchetes. Vou cortar o Barcelona. E mais, né, mano? Por estar de olho no Iniesta, sacanagem, agora não traz. Não traga. Ferra o Barcelona. Você é engraçado. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br. E confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E consórcio Honda. todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Opa, fala de nós aí. Ô, Domênico, tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tranquilo? E vovó, tranquilo? Não me sinto pressionado. Mais ou menos, né, seu Bingo? Hã? Bingo? Porque não faz gol, mas a vovó gosta de comemorar gol. Na bola não entra, não comemora. A vó Olímpia hoje vai continuar defendendo? Defendendo o quê? Defendendo? Seu amiguinho lá. Ah, aqui. Não é amigo, não. A vó defende o continuamento, né? O continuamento. Você gostou da coletiva dele? Eu não vi, é sempre engraçada. É melhor do que o time do Palmeiras, viu? Ah. É, o vó e Domênico e todos os torcedores do Palmeiras. Vamos lá, fala. É, não falou o time que enfrenta o Clássico, né, que enfrenta o Corinthians. É, mas o Vardívia e o Zé Roberto estão confirmados. E eu acho que quem deve aparecer de centroavante desse jogo é o Rafael Marques. É, porque acho que deve estar já melhor do resfriado aí. Mas a melhor do Oswaldo hoje foi na coletiva. A coletiva dele foi um tesão. De novo? As melhores. Hoje. Deus, velho. Hoje, dia 29 de maio. Você anda preferindo a coletiva do Oswaldo do que filminho pornô, hein? Não, aí não. Aí você falou, foi um tesão? Ah, tesão pode falar, foi legal pra caramba. Você prefere ele mais em coletivo? Você viu o deputado lá vendo um filme de sacanagem? Não. Viu, não, que não pegaram não, a câmera na votação? Me pegaram quando, menino? Ela tava lá assistindo Fui eu? Eu não sei se aquele deputado tá no meu WhatsApp. Eu não estou. Não sou eu. Você está equivocado. O cara perguntou se a semana tava difícil com o Oswaldo. Ele falou assim: o cara perguntou se a semana tava difícil. Ele falou: olha. Tirei uma soneca até agora, pra mim tá ótima. Parabéns, caraca. Eu gosto mais dele como WhatsApp. E uma hora ele parou e falou assim, rindo pro repórter. Pô, vocês querem puxar meu tapete? Pô, vamos mudar assunto. Ele enfrenta uma situação complicada com bom humor. Acho que ganha do dinheiro. Que ele ganha até eu. Um sorriso e seu pai. Você tá de brincadeira. Você tá ferrado. Pô, até eu sou, Benjamin. Com aquele dinheiro que ele ganha, qualquer um ficaria de bom humor. É todo dia de bom humor. Agora, cara, a única coisa só tem zero ali. Agora, o que o torcedor do Palmeiras quer não é entrevista boa, é que ele faça o trabalho dele direito. E que faça o time ganhar. Entrevista boa é essencial. Ah, é nada. Ah, lógico que é. Eu prefiro. Eu prefiro que o treinador. Qual o treinador que você vê quando tá sendo acuado? Ele, geralmente o treinador acuado ele responde com. Isso é bom no time dos outros. Pô, no meu não. Não leva mal, não, parceiro. Mas com aquela mulher que ele tem com a conta bancária. Qualquer um ia ficar. Até eu ia ficar. Mulher é bacana, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu prefiro um treinador carrancudo. Que dê patada em todo mundo e ganhe título. Isso é o que eu quero. Lembrei. Essa foi a melhor de todas. Ele precisa ganhar o Motorrádio. O repórter perguntou pra ele, que viram ele conversando com o Zé Roberto. Os dois no campo, só os dois. Não. E aí o repórter perguntou se o que era aquilo, uma conversa especial sobre o assunto. E falou: olha, não tem nada a ver com futebol. Zé Roberto mora em Alphaville. Minha mulher tinha pedido pra comprar um negócio e eu pedi pra ele trazer pra mim. Isso é sensacional. Sensacional, cara. É a transparência. Ah, mas pera ele lá. Ele poderia falar, não, eu tô conversando legal, isso é legal, prática. Isso é legal. O Domênico gostou disso. A entrevista disso, foi boa, Domênico. Porque ele é palmeirense do cachê. A entrevista foi boa e legal. Bem, Benga, o que que era? Falou o que não foi nada, ele tava sacaneando os caras. Não, a entrevista foi engraçada, a entrevista aí foi irônica. Não, legal, bacana. Coisa, mas o principal interessado, que é o torcedor do Palmeiras, eu acho que não deve ter achado graça nenhuma. Na situação do time, não tem graça nenhuma, é isso que eu tô falando. Tem graça pro torcedor do Palmeiras. Ele tá rindo muito e tá, né? Eu vou repetir aqui, ô seu Bento. Prefiro um treinador carrancudo, que dê patada em todo mundo, mas que ganhe campeonato. É isso que eu quero, e o torcedor também quer. Faça pesquisa, faça. Então, mas ele era engraçado. E o São Paulino adorava. Não, não gostava. O Juvenal era engraçado. Eu achava legal. O time dos outros é refresco. Então, assim, quero um treinador carrancudo e dê patada em todo mundo, aqui ganha título. É isso que eu quero. Bom, mas a gente teve recentemente um bem carrancudo que dá patada em todo mundo, que também não tava ganhando título nenhum. Inclusive participou de rebaixamento. Né? Aí, ó, tá falando do Felizão aí. Mas esse aí, esse treinador que você falou, Sombra, ele ganhou o último título do Palmeiras. E também rebaixou. Porra, mas ganhou o último título do Palmeiras, que vale. Rebaixou, não. Ah, é lógico que ele foi embora. Ah, ele não rebaixou? Não. O Filipão não recaiu no Palmeiras. 13 rodadas. Mas o Benjamin. Tudo bem. O Luxemburgo aquela vez rebaixou, vocês falaram. Também não. Só um minuto, é diferente. Oh. Só um minuto. Vamos, rebaixou só, sim, aqui. Eu saí na primeira rodada. Pera, só um minuto. Rebaixou, vó? Peraí. Pera, com certeza. Vamos desenhar. Pera só um minuto. Pera só um minuto. Pera só, vamos lá explicar. Vamos por parte, como diria o Jack. Exatamente. O campeonato que o Palmeiras caiu com o Luxemburgo, que era o treinador na primeira ou na segunda rodada e depois ele largou, Benjamin, é que tem que lembrar para o torcedor e para as pessoas para não esquecerem. Era turno único, eram 26 jogos, se não me engano, 24, só, e ponto final. Outra coisa, o Luxemburgo, quando começou o campeonato, antes de começar o primeiro jogo, Benjamin, ele mandou todo o meio de campo do Palmeiras embora, Benjamin. Ele tinha a parcela de culpa de montagem do time para cair. O Filipão já estava com o time montado. Já tinha o time na mão, já tinha sido campeão. Então quem ganhou não foi ele, foi a diretoria também. Então vamos lá. O Luxemburgo, que foi o Luxemburgo, voltando um pouquinho. O Luxemburgo tem parcela sim no rebaixamento, porque ele desmontou o time. E o Filipão tem parcela na queda do Palmeiras, mas não é essa parcela que vocês estão colocando, que é só ele que caiu. Não. Caiu junto com o treinador, junto com o jogador e tudo. Mas quando você caíram, fala que foi sim. Campeão, foi só, que, foi só ele só que tirou ele de pedra. Não, ele foi campeão junto com o time. Não, o time você de, sempre fala que ele tirou time ruim, de pedra. O time ruim, ele foi então, campeão. Mas quando o time é ruim perde, quando o time importa, ruim mas... perde, é a diretoria. Não, mas não é, não, ninguém falou diretoria, ninguém tirou ele do... Na época tirou. Mas já deu pra entender. Ninguém tirou o Filipão, que não teve culpa. Ele também teve culpa, mas não foi sozinho. Do jeito que você fala, não. Só teve o Filipão que caiu. Não. Fez sim, sim. Não. Fez sim, sim. Não. Fez sim, sim. Não, é que quando você fala que o Palmeiras foi campeão com o Filipão, foi o último. Você fala, o Filipão que tirou leite de pedra. Foi quando o último. Cai, mas esse Tirone é incompetente. Não, mas é, o Tirone sempre foi. A pedra agora secou. O Tirone virou. O Palmeiras foi campeão com o gol do Betinho, velho. Para. Mas o seu Bento. O seu Bento. O do Betinho. O do seu Filipão. Eles não sabem quem era aquele time. Aí é mérito do Filipão. Lógico que foi mérito. Ah, não é mérito? É mérito quem? Do Betinho? Mas o Betinho é o Messi. Mas quem fez o gol foi o Betinho. Era mais fácil rebaixar e ser campeão com aquele time. Era mais fácil cair do que ganhar. Mas aí é que tá a coisa. O Palmeiras ganhou o título com o cara, pô. Não tem que apagar. Segue o jogo, sem falatório. Olha, a gente tava falando do Oswaldo, tava tão legal. O Domênico sempre puxa o assunto pro lado azedo. E carrancudo da coisa. Mas eu que falei. Foi? Opa, Bento, vocês aí, pera, dá um tempo. Às vezes os torcedores às vezes não gostam, mas essas figuras do futebol que às vezes dão entrevistas de um modo diferenciado são essenciais. Não estou entrando no mérito aqui se é bom pro time ou não é, mas pro futebol como um todo é engraçado. Também acho. Por exemplo, como foi Vicente Matheus, como é o Juvenal, já foi mais o Juvenal, porque Rock, não é mais presidente. O Rock, você entendeu? Marco Aurélio. Balaia, né? Com a auto-entrevista. Essas coisas são muito interessantes. Essas coisas são super interessantes. O Emerson Leão, por que não o Emerson Leão? O próprio Muricy Ramalho com as patadas do Muricy. Teve canal de TV que queria boicotar. O Muricy, é verdade, quer boicotar. É porque se o time tá ganhando, as pessoas elogiam. Olha como ele é desenvolto. Aí se tá perdendo, é porque ele é muito desenvolto. O Paulo André, quando o Corinthians tava ganhando, ninguém falava nada. Quando o Corinthians começou a perder, vai pintar, vai ser óbvio, vai fazer uma guinada, vai escrever livro. Mas o que pega é o seguinte, que lógico, o torcedor não gosta, principalmente quando o time não tá legal. O Alexandre Calil é ótimo. Mas o curioso é que é engraçado pro próprio comentário, pro dia a dia. O Calil ganhava e era engraçado. É. Que saiu do futebol. Galera, amanhã acontece a primeira prova do processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Se você está pensando em fazer uma faculdade de TI e ainda não se inscreveu, corra que ainda dá tempo. Acesse banditec.com.br e inscreva-se agora, porque é amanhã. Vai por mim, ó, vale a pena. Na Banditec você tem 75% de aulas em laboratório. Tem curso de inglês integrado ao currículo. E tem o programa H, que prepara você para integrar e liderar equipes. A Banditec tem mais uma coisa que faz a diferença. É atualizada de ponta a ponta. No currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. É por isso que forma profissionais atualizadíssimos, que saem da faculdade já tendo visto tecnologias que ainda nem chegaram às empresas. Por que fazer uma faculdade desatualizada? Faça a Banditec. Para encerrar, boa prova para você que é nosso ouvinte e se inscreveu. Você fez uma excelente escolha, cara. Boa sorte amanhã. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Também é oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", ganham um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também é oferecimento da Cato. Acertar bolinha de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Acesse cato.com.br e vá à luta por um emprego novo. Indireta pro Mota, hein? O Mota? Ah, esse Mota. Ontem eu cheguei na rádio, o Mota... Ele é tricampeão do mundo de bolinha. O Mota tinha colocado 3 cestas de lixo, e ele tava com 3 bolinhas de papel de tamanho diferente, que ele gastou, só aqui de durex da rádio, mais ou menos R$170 de durex. Que ele fez aquelas bolas e ele ficava lá. Aí cada vez me dispor que ele... com o Fernando. Aí, né? Aí o ele puxava a cadeira que ele fez uma linha amarela. Então atrás da linha, Domênico, se ele acertava as bolas de papel, era 3 pontos. Não, não acredito. É. E o Vilela, que é o aspone dele, fazia, era assim, o placar eletrônico. Nossa, essa sala que tem o Vilela e o Mota, eu vou te falar, hein? Não, mas eu. Mas, é pouco produtivo. Mas eu não quero ser injusto. Tem o Pimentinha aí, também. Eu não quero ser injusto. Então, isso aí começou. Tem Pimentinha. Eu não quero ser injusto. Quem manda nele? Eu não quero ser injusto. Isso começou mais ou menos umas 3h30. E terminou, era mais ou menos na hora de começar o estádio. Brincadeira, hein? Só 2 horas demorou esses brinquedos. Olha, estamos dispondo com o Fernando. Essa sala vive fechada. Produtividade nessa rádio é só da cozinha pra lá. E o Domênico narra. Também acho. O Domênico narra. Pra cá tem, ó, pra cá. Ah, mas o locutor pega tudo mastigadinho, música programada. É fácil fazendo, velho. Que moleza. É fácil, senta aí, pô. Fazer que nem eu falei com o palhaço. Senta aí, faz, velho. Foi injusto, o palhacinho dá um show. Ele dá um show, é. Olha aí, RG. Você já não desconfiava disso? Vamos falar da BV Financeira, não é, ô Narigudo? Você pode falar da BV Financeira? Dá uma aula e beija de locução, por favor. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível sim comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que está procurando. Sim, o melhor de tudo, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, 3003-7888. Repita. 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. Boa noite, um abraço a todos do Estádio 97. Ó, o Benja. Tá parecendo aí, Viviane. Benja. Chupa aí, ô Viviane. Você fez a voz do pai da Bela. Chupa aí, Viviane. Quase igual, né? Bah, você gravou esse merchandising? Quase igual, Benja. No especial de Natal tem que repetir. Ah, e quero mais. E se esse rapaz que não tem humildade nenhuma aqui da mesa... Quais deles? Qual deles? Tem um aqui. Me coloque no Clube da Voz. Eu vou pedir lá. Mas nem eu tô lá. Você tá pedindo uma coisa impossível. Você não tá porque os caras não te merecem. Você é muito mais famoso que qualquer um que tá lá, velho. Não, senhor. Por que você não monta uma dissidência mais importante assim? Você sabe que eu montei uma época, mas não fortificou. Derrubaram o Domênico. Certo? Não, deu certo. Tá pra mim. É mesmo? Verdade, verdade. Te derrubaram, Domênico? Não, derrubaram. Eu fui criar um negócio diferente aí no mercado, mas... Os caras que foram colocados aí, eles não se ajudaram aí. Mas não é, porque os caras ficaram com ciúme, porque você faz muito mais sucesso que eles. Mas também nesse grupo, o Domênico, ele era o presidente, o vice, o assistente, o secretário. Qual que o Domênico criou? Esse aí que eu criei? Você dá uma olhada lá, por exemplo, no cargo dos caras ali, ó, tipo, onde trabalha? Aí tá lá, stand-by. Os caras estão tudo na Cato. Os caras lá são só tem profissional bom lá. Digo mais. Mas você é melhor que os caras. Eu quero um mês. Diga, Benjamin. 29 de junho, e o senhor me deu uma oportunidade aqui de uma hora, 40, não, se quiser pode ser meia hora. Tá bom. Eu quero ser DJ. DJ? Quero discotecar. Meia hora. É. Eu sei que você é muito capacitado. Eu quero treinar legal. Meia hora, quero ser DJ e eu avisar pra aquele rapaz que tá ouvindo o programa, Adriano Pagani, me aguarde. Fica assim, ó. Não, eu faço. E eu aprendi com o Steve Aoki. Eu vou fazer tipo... Se quiser, eu levo os bolos pra você. Jogar na galera. Cara, você ia adorar. Imagina você dar tortada na cara dos outros, é sua cara, velho. O Domênico, o Benjamin tem toda a pegada pra ser DJ. Você é meio escrotão, assim. Vou tocar na Spirit esse ano, você vai ser escrotão, precisa ser escroto? Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Continuando, mas vamos falando lá. Falando nisso, só podia ir hoje lá na Overnight, né? Ver nós lá, né? Ah, é boa. Ouvinte, não, pode ir lá, vai lá. Vai lá na Overnight, me ver lá, eu vou estar lá hoje. Hoje vai ter Noite do Energia na Veia. Noite do Energia na Veia hoje. É verdade. Na Overnight. Com a apresentação do Silvio Ribeiro e discotecagens de Domênico Gato. E vamos distribuir lá ingressos, hein? Ingressos pra festa junina da véia, tem camisetas da véia. Porra, velho. É legal. É uma noite de garbura, então. Sua oportunidade de você que ainda não conhece o Overnight, vai lá. Você que conhece, vai também. Chique. Scream for me, Corinthians! Coringão, mano, Coringão. Vamos lá, Bento. Vamos lá, Corinthians. É nóis, mano. Passar isso aí. As vésperas do clássico. Mano, mano, mano. Que isso aí? Ele tá falando que é assim que DJ toca, que o DJ não ele toca. Tá ele leva um pendrive pronto, espeta lá no aparelho e fica lá fazendo micagem. Não toca o escolha da véia dele. Vai lá ver então hoje. Nós vamos coitado. Passar o bonde nos porcos, pode ter vai certeza. Vai passar, o clássico já respeita aí, ô trouxa. Fala muito, hein? E ó, vingamos o Santos, viu? Vingamos o Santos. Hoje o Corinthians meteu 3 no Barcelona no Sub-17. Vingamos o Santos, mano. Sub o quê? Parceiro. Sinta-se vingado, RG. Fala agora do Coringão, velho. É mesmo. Mas olha só. Em cada uma, hein? É, esse Benjamin é um cretino. Vê, né, meu? Precisa ver quem vai jogar no ataque lá. É dúvida do Tite. Se é o Romero, Luciano. Vai jogar o Ronaldo. Luciano não pode. É. A dúvida do Tite ali é o Romero, tá certo? Ou o Danilo. Luciano tá no departamento. Danilo. Melhor o Danilo, de novo. Melhor mas o Danilo, eu falei ontem. Mas quem treinou durante a semana toda aí foi o Romero. Danilo. Mas não fez nada, mano. Romero, melhor o Danilo, mano. Como é a vida, né? Um dia a gente tava com o Sheik Guerreiro, agora nós estamos na dúvida falei, aí de jogar né? com o Romero. Uma Luciano. Bela terça-feira à noite, o ataque do Corinthians era Sheik. Voltou na quarta-feira, Mendonça e Romero. Isso aí, o clássico, 28 mil ingressos. Vai ter uma delegacia lá. Móvel, quem aprontar já vai sair algemadinho. Não é, é pros corintianos se sentir em casa. Ah, boa, vovó. É por isso, é. Não, inclusive a senhora poderia fazer a alegria de algum detento que tivesse lá dentro. Ah, sim, vai lá dar um talento no detento. Senhora, vó, fique esperta aí que todo dia eu tô abrindo o jornal pra ver se teu nome não aparece nessa lista aí. Meu nome do quê? Da FIFA. Por quê? A vó nem conhece o Blatt. Deixa a vó aí. Por falar em Corinthians aqui, vamos dar força pro Casão, né? Pô, o Casão teve um infarto. Aí. Caramba, melhor força aí pro Casão, é nóis. Fica a vida, um abraço pro Casão. Casagrande teve um infarto e passou por uma angioplastia e está em estado estável. Boa, nóis, Casão. Grande abraço ao Casão aí. E hoje, Bento, o Guerreiro aí, um jogador que fez sucesso no Corinthians, aí acabou acertando aí, pelo menos a diretoria do Flamengo aí emitiu uma nota oficial que contratou o jogador. É mais um jogador que encerra seu ciclo vitorioso no Coringão. É isso aí, Guerreiro. Boa sorte. O Guerreiro assinou? Um dia segundo a diretoria do Flamengo, sim. E essa história de possível troca entre o Samir e o Renato Augusto? Eu acho inviável, Sombra, porque o Samir tem uma proposta da Udinese que inclusive o Flamengo conta com esse dinheiro para poder tentar levar o Elias novamente. O Flamengo não é a primeira vez que ele já tenta aí um acordo com o Corinthians para poder levar o Elias. E para a diretoria do Corinthians, se pintasse uma chance de negociar o Elias com o Flamengo, seria de bom grado, viu, Sombra? O Corinthians está tentando a todo custo aí, diminuir a despesa com a folha salarial. E o Elias é um dos jogadores mais caros do elenco, né? O Elias ganha 500 pau por mês. Se houvesse a possibilidade aí, de negociar aí, o jogador com o Flamengo, a diretoria do Corinthians, eu tenho certeza que não faria objeções, não. O Elias não quer ir, mas a diretoria do Corinthians quer vender. Agora, mano, eu quero dizer uma coisa pra ti. Falei. Tentaram trocar o Schweinsteiger pelo Ralf, eu não autorizei. Ah, é? Se eu perder o Ralf, eu perco a minha alma no time. É isso que O Ralf é tudo pra você, professor? Não é tudo pra mim, é tudo pro Corinthians. Esse é a alma outro. Do Corinthians. Esse é outro que for embora também, eu vou te falar. Vai fazer uma falta. Não, mas o Marcelinho fez falta, o Neto fez falta, o Casagrande fez falta, o Sócrates fez falta. Benjamin, o Corinthians continua. Nenhum jogador é maior que o clube. Tem que parar de chorar mingar. Em nenhum momento. Não tá o Christian lá. Oba, anota isso que ele falou. Porque em alguns meses eu vou cobrá-lo. Quando ele estiver aqui cheio do saco, pode cobrar, pode cobrar. Eu não falei. Eu tô de ressaca do Mundial de 2012. Em nenhum momento eu falei que o Guerreiro ou qualquer jogador é maior que a história do Corinthians. O que eu tô falando é outra coisa. Tô falando que hoje, pros padrões de hoje, pro momento de hoje, hoje não tem substituto pro Guerreiro. Na posição não tem. Eu ainda acredito no Wagner Love. Não tem. Eu ainda acredito no Wagner Love. Wagner Love, tamo fechado, tamo junto, mano. Quando é nóis. Que ele volta? Eu espero que o Wagner Love, ele joga contra o Grêmio. O Wagner Love ficou 2 semanas afastado aí pra fazer um condicionamento físico. Gordura, tá? Ele ficou na academia fazendo fortalecimento muscular e ele retorna contra o Grêmio. Depois desse jogo contra o Palmeiras, agora, o Wagner Love já vai estar. A bunda dele tava maior que da irmã dele lá, tava, que é do Santos. Isso, ela é grande, hein? Agora, tá com o porta-mala cheio, tá vindo viajar o Wagner Love. Eu ouvi tu falando e vim numa conclusão, uma coisa conclusiva da minha cabeça. Sim, fala, professor. Exatamente. Fala, fala. Eu tava pensando, o Ralf, ele faz falta. Não, é porque eu pensei, eu esperei o momento certo pra falar pra ti. Eu podia ter falado pra ele também, mas eu preferi falar pra ti. Sim. O Ralf faz falta porque ele não faz falta. Tu entendeu? Nossa. Sim. É um cara que marca, assim, bateu. Um cara que marca muito e entendeu, não comete falta. Essa parábola que eu criei. Inteligente, Titi. É inteligente. Uma figura de linguagem, uma metáfora. É verdade, muito boa. É uma metástase de linguagem. Mas é isso aí, Bento. Metástase, não. Nem fala uma palavra dessa, brinca, horrorosa. De linguagem, é a minha gramática. Metáfora. Metáfora de linguagem. É, pelo amor de Deus. É isso aí, Bento. E vamos aguardar aí, Corinthians e Palmeiras. O maior clássico da Terra. O maior clássico da Terra. É o maior. Chupa Real Madrid e Barcelona. Chupa Borussia e Bayern. Não existe. Chupa Manchester e Manchester City. Chupa Juventus e Milan. Dane-se todo mundo. Aqui é Corinthians e Porco, mano. É nóis. Maior clássico do planeta. Do planeta, boa, mano. Três rebaixamentos em jogo. Mas vamos lá. E nem assim vocês chegam perto. Graças a Deus. Chupa. Estádio 97. E não caímos no Paulista, não. Boa, mano, é isso aí. Ah, que cai no brasileiro, cai de pé, mano. É, porque cai em campeonato bom, né? Cair em campeonatinho não dá, né? E não sobe no tapetão, não, mano. É. Né, Dona? Não sei do que vocês falam. Vamos começar continuando com as manchetes? Vamos lá? Vamos lá? Tricolor agora. Sabe? Colocou a pedreira, hein? Domingo do Inter lá. Inter vive completo, porque o jogo só depois, né, da Libertadores, então força máxima do Inter. Só fora da Alessandro que opera com o meio jogo. É. O Inter joga com time reserva? Não, dúvida aí é do lateral esquerdo, viu, Samba? Reinaldo ou Carlinhos? O Carlinhos também é aquela coisa, joga um, fica... Põe eu. Fica dois meses fora, não joga desde o 19 de abril, mas deve pintar ele na lateral esquerda. Aí. Você faz a lateral esquerda? Carlinhos de maca pode entrar. Você faz a lateral esquerda ali, Motinha? Deve jogar isolado o Pato no ataque. Não, joga sempre isolado. Alguém no ataque de São Paulo joga sempre isolado. Ele não tinha feito as pazes pra colocar os dois. Não, mas... É uma solitária o ataque. E ainda nem... Esse Fabiano é sobre, não quer queimar os jogos também. Ele não quer fazer sete. Não quer fazer os jogos aí, até pra ver onde o futuro... Olha, do que a gente lê muito a respeito do Osório... É o Osório? Vamos falar Osório, né? É, Osório. Osório? Osório. É. Mas vamos falar Osório mesmo, né? Osório. Osório no Brasil. Ele é um cara que ele tem como lema aquele futebol que ele diz que tem pra ele, que ele gosta, o nível, o tipo de futebol inglês, corrido, muita intensidade, né? Ou seja, tem dois jogadores aí de São Paulo Futebol Clube que, se for assim, não se encaixam dentro da proposta do Osório. Que são Pato, ou melhor, Ganso e Luiz Fabiano. E o Pato se acordar, que também não dá esse encaixe todo aí. Então, São Paulo, cara, é assim, vamos ficar nessa expectativa de como vai ser. Se o Osório ele vai chegar já implantando mudanças radicais, ou se ele vai aos poucos tentando implantar. Entendo que seja mais sábio, aos poucos, fazer uma transição para aquilo que ele pensa. Mudanças radicais agora, de repente, podem ser muito complexas, podem ser difíceis, às vezes podem até comprometer... É, porque o São Paulo hoje é medíocre do jeito que é, mas para ganhar em casa aí dos medíocres ele ganha, né? E pelo menos consegue se colocar numa posição melhor da tabela. Se ele vier com uma mudança muito radical, aí é todo um novo trabalho, jogador, a gente sabe, tem dificuldade muito grande de entendimento, né? E aí pode ter uma dificuldade aí, pode resultar em problemas pro São Paulo. E a outra questão é do Rogério Ceni, que ainda não respondeu se para, se continua, diante da proposta do presidente Aidar, que teria colocado aí para ele que gostaria que o Rogério continuasse até o fim do ano. Não sei se por sugestão do Osório ou não, mas de qualquer forma eu acho inteligente que o São Paulo precisa realmente de um líder aí, precisa manter um cara com perfil de liderança. Só uma coisa em cima do que você falou sobre o Ganso, Sombra, nos times do Osório, pelo menos todos que eu vi, tinha o McNelly Torres, que era o 10. Que corre mais. Mas não era lá um cara muito rápido. tinha o Cardona. Eu não tenho dúvida que o Cardona e o Maquinelli Torres se movimentam mais que o Ganso. Também. Não tenho dúvida. E depois o Zeballos. Eu não preciso nem ver, como diz o Domênico, pra saber. Ah, mas é, aí não. É, mas então, eles, será que os caras não vão correr quando vê os técnicos novos? São coisas óbvias. Veterano, mas é óbvio, óbvio. É, mas, ô Sombra, a renovação do Rogério até o final do ano vai ser uma boa até pro treinador de São Paulo, aí, claro, o próprio técnico. Claro, claro. Ele vai acabar servindo, talvez, aí como um cara que vai... É o escudo. Né? Passar o bastão, como se fosse aquela corrida, né, Motinha? É, mas dizem que foi o Osório que pediu. Então, mas eu acho que é legal, cara, se o Rogério Ceni renovar pelo menos até o final do ano, nesse processo de transição. Ele precisa de um líder, né, pra fazer a história. Porque hoje, em campo, por exemplo, só existe um líder dentro de São Paulo. Mas é hora de preparar um novo líder. Não adianta achar que o Rogério Ceni está nascendo um novo líder. Porque o Rogério Ceni, se ele não para agora, ele para daqui a pouco. É, exatamente. E você tem que preparar alguém. Se você não prepara, no que vem. Aí vão falar, não, Rogério, continua aí porque não tem líder. Agora, líder se prepara ou líder se conquista? Ele já nasce líder. Eu acho que o líder já nasce, mas tem alguns que você pode preparar também. Ah, o cara seria o Michel. Mas como assim se prepara um líder? Ah, você pode, às vezes o cara tem um único espírito de líder. Você vai puxando. E às vezes o cara pode ter um espírito de líder. Ele nasce com aquele espírito de líder. E nunca despontou isso. O Michel Bastos... Pra mim, o Michel Bastos é o único que aparenta. Por exemplo, no São Paulo, nesses anos todos, eu não tenho dúvida que tinha jogadores com espírito de liderança. Hoje tem. Mas o líder era o Ronaldo. O Kaká, quando chegou, era o líder. Mas aí eram hoje, dois tirando, líderes, né? Tirando o Roger, tem? Não. Não sei. Hoje o Ganso, não tem. Eu acho que o Ganso... Mas era tem alguém que poderia se tornar líder? Michel Bastos. Se eu não me engano, eu acho que o cara que deveria assumir isso é o Ganso. É, mas não vejo o perfil, não. Eu não me engano, o Souza não assumindo nenhum jogo, pô. O Souza foi capitão do Grêmio uma época. O Souza foi capitão do Grêmio. Agora, antes, mas o Souza, para ele se garantir, ele teria que ter um futebol mais eficiente. Antes de líder, o São Paulo tem que achar o substituto do Rogério. Definir se vai ser o Denis, se vai ser um outro. É isso que tem que achar. Tá definido. O Denis, eles estão esperando o Denis voltar. Mas, gente, agora muita coisa pode mudar. A partir do momento que o Osório assumir, pode ser que o Osório não entenda nada disso, possa pensar tudo diferente, e você sabe. Técnico novo, quando chega, é que nem mulher que assume o lugar da outra. Ganha presente, ganha um monte de coisa que o marido não dava mais. Me traz isso, o cara traz. Se você quiser trazer o Armani, me leva dele pra jantar no restaurante. Leva. O Armani é goleiro dele no Atlético Nacional e é um dos melhores do time. Não é, RG? Não é assim que funciona? Não sei. Como assim? Ah, você não tem conhecimento da vida, velho? Não, o que eu sei é que uma nova, quando chega, ela troca tudo que era da anterior. Mas não ganha, mas às vezes não ganha os negócios. Isso ela ganha antes. Hã? Isso ela ganha antes. Já ganha o presentinho. Ah, mas depois ainda ganha. Ah, sim, mas já. Não, mas aí você tá supondo que a velha já fosse um amante. Deixa eu dizer um negócio pra você. Amante é o paraíso. A partir do momento em que a amante deixa de ser amante e passa a ser esposa, aí vira inferno novamente. É mesmo? Por quê? Como funciona isso aí? Você vai passar por isso, você vai ver. Você vai passar por isso. Deixa ele aprender. O dia que você passar por isso, você vai aprender. Aprende aí, Sombra. Aprende aí. A cara dele, RG. A cara dele, mano. Foi bem, é passivo. É passivo. Eu tô errado. Te vira, malandro. Eu tô errado? Não dá, RG. Não, mas na boa. Você jogou a bomba pra ele, ele rejogou porque passou. A carinha dele, RG. Não que eu pense em ter uma amante, RG, mas ó, o cara que tem um amante, um cara que tá, ó, que procurando o pelo em ovo, ele tá arrumando sarna pra se coçar. Nessa época de crise, não dá pra ter amante, né? Lógico, o cara que não tem. O cara vai lá, gasta 250 numa casa aí numa zona, velho. Crise. Crise é ruim, o cara vai embora, até isso a crise é oferta. Não, mas é verdade. Como... Mercado não precisa de aniversário, velho. Ó, você tem aniversário de namoro, tem aniversário. Não, mas fora isso, mas fora isso, mesmo. Você pega aí, por exemplo, conclua, o cara, o Sombra, ele paga pelo amor. Ele gasta seus 250 pau numa casa de lazer, velho, ele vira as costas e vai embora. Mano, dois lá do meu amigo. Tá certo, mas, ô, Domênico, o cara tem que ser muito burro pra ter um amante hoje. Um energúmeno, né? É um idiota, velho. Tá certo, foram aí as manchetes do Estádio 97, lembrando é que em termos de escândalo da FIFA, né, foi negado o habeas corpus pro José Maria Marim, continua preso. Desde preso. Teve que receber a visita da mulher, mas é o seguinte, dizem que essa cadeia que ele tá... Se ninguém... dá a cadeia que tem é legal pra caramba, né? É bacana a cadeia? Pô, dizem que a cadeia lá, velho. Pode ser muito legal, eu não queria conhecer. Não, mas dizem, não sei se é verdade, que a cadeia é outro nível, né? Mas dizem que... Essas cadeias igual que não, na Suíça. Continua preso, não teve habeas corpus, diz que a esposa foi visitá-lo. Aí fica a questão... Disseram que ninguém sabe onde fica esse lugar quando eles estão presos. Será que a esposa foi levada encapuçada, vendada? Tem todo um esquema. Você que conhece desse assunto. Eu vou te falar. eu torço muito, vocês podem até me xingar, mas eu espero que o José Maria Marim passe por isso, que ele consiga superar tudo isso, que ele tenha muita saúde, para que ele possa cumprir os 20 anos lá. É o máximo de 20 anos, então, né? Então, o que eu desejo a ele... Não, acho muita, que a pena é a mínima. Muita máximo. Saúde... Né? Se morrer antes, não vai. Pra ele é a mínima, velho. Ele já tem histórico da medalha aqui, velho. Ó, tá de brincadeira, ó. O bagulho é o seguinte, mano. Mas não sai, velho. Ó, Domênico. O cara tem 83. Não, né? É de lá direto. Quanto? 83. Mas é de lá pro outro plano, gente. Tem sim. E hoje foi eleição da FIFA. Hoje foi eleição da FIFA. Foi reeleito. O candidato. Não, mas o outro abandonou. Porque ele viu que na. É porque tem duas votações. Na primeira, ele já tinha perdido. Ele falou que ele não quis constranger. É. As federações que votaram nele, porque ele não iria ganhar e não queria. Ia entendeu? Perder, ia perder. Como é que troço estranho? Queria jogar os caras contra os. Ah, não é estranho. Tem que entender que o Blatter, ele é muito forte, cara. Ninguém. Não é, a coisa não funciona assim. Mas até onde vai essa força agora, quantos... hein? Ah, mas olha. A força tá aí, tá provado aí. Olha quantos continentes estão com ele. Hombre, ele falou que não sabe. Não adianta, nada. Velho. Hã? Entendeu? Ele falou que não sabe. Não tem acusação. Aqui também não teve um que falou que não sabia. Ah, tá. Ué, tá fazendo escola. Para, gente. Você tá louco. A RG tem razão, RG. Tem muita política. Cláudio Azedão. Não, seguindo a raciocínio. Do RG, ninguém Blatter de frente com ele, né? Ninguém, ninguém. Ah. Esse é o Zedão. Carlos Alberto. Ô Zedão, você acha certo? Carlos Alberto com o Zedão. Você acha certo aí o. Você acha que o presidente do Santos está certo em processar o Neymar, o pai do Neymar e o Barcelona? Olha, tudo que alguém do Santos faz está certo. Então eu concordo, entendeu? Ah, mas você nem analisou direito, você é um jornalista. Ah, eu vi tudo que aconteceu, o que o pai dele fez, entendeu? Agora. Falaram também que o pai dele é empresário do treinador do Santos. É. É correto isso aí? Não sei, é o que dizem. Não é ilegal. É, não, ilegal então, não é. Não empresário é do Marcelo Fernandes. Tô pensando em me oferecer. Você pode... Ele cuida da carreira do Marcelo Fernandes. Cuida agora. Mas você pode ser empresário. Isso não tem problema nenhum. Você não entendeu, RG. O que você não pode é desviar grana. É só isso. Eu tô tentando implantar uma crise lá, porque há muito tempo que não acontece. Ah, yeah. Estádio 97 tem oferecimento do Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, Consórcio Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Ó, e outra frase legal pra você falar e ganhar prêmios é a seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, tá? Você ganha um kit Bozano e um par de convites para a Kidzania. Agora vamos falar da Cato, do nosso amigo Caio, tá aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Danilo. É Danilo. Caio. Danilo. Danilo. É que tava com o Caio agora no telefone. O Danilo. Todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é? Esse cara pode ser você no trabalho. É, isso mesmo. Você se dedica. Se esforça para ser reconhecido e na hora de receber aquela promoção, você ouve: ó, tá tudo parado, tá congelado. Que tal ir à luta por um emprego novo na Cato, hã? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo. Então, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem ou fica pedindo aumento, acesse agora mesmo cato.com.br. Cadastre seu currículo e já pode começar a procurar uma vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você pode ligar no seguinte telefone: 3003-0123. 3003-0123. E assinar a Cato. E não se esqueça, Cato é com TH, hein? Não vai dar bola fora, Cato! Pra quem busca mais. Deixa eu chamar aqui no microfone o Danilo. Pera aí, Danilo. Antes disso, só dá uma ajuda pra mim. O vício fazendo o começo agora. Fala, professor. Digita aí o negócio. É... Clube da região da Turiaçu. Contratou meu currículo. Eu tô querendo... Tem uma vaga que preenche o... Que currículo? Clube da região da Turiaçu. É. Faz muito tempo que não ganha nada. Torcida brava. É. Camisa verde. Camisa verde. Patrocinador bom. Tem um cara de dinheiro que paga bem. Aperta o enter aí, Não, mas vou perguntar pro Danilo, né? Porque, pô, a Cato lá tem um leque de vagas em tantas profissões. Não podemos dizer que. Deixar de dizer que técnico de futebol é uma profissão reconhecida. Reconhecida. Lamentada. Em algum momento apareceu lá candidato a técnico de futebol na Cato ou não? Cara, não sei, deve ter aparecido, viu? Tem tanto currículo e tanta vaga que com certeza em algum momento apareceu. Jogador eu sei que tem. Você tá brincando? É. Ex-jogador tem muito, né? Então acaba querendo se recolocar depois. É mesmo, cara? É. Ex-jogador procurando emprego, se recolocar. Exatamente, aí no mercado, cara. Em alguma outra coisa. Exatamente, carreira de jogador é curta, né? Porra, encaminha pra Portuguesa, pelo amor de Deus, tá fechando lá. Por exemplo, locutor lá, tem negócio de vaga pra locutor de rádio? Ah, eu não sei de cabeça, mas deve ter. Deve ter, né? Ah, deve ter. Ó, também é meu, Brasil inteiro, né? Com certeza tem alguma coisa. Pô, são 300 mil vagas ativas? Nossa. Pô, deve ter todo tipo de profissão ali, nego precisando, todo tipo de profissão. Tem de tudo, tem empresa do Brasil inteiro anunciando vaga, então tem bastante coisa lá. Ó, então siga esse conselho, vai lá, cato.com.br, faça seu cadastro e ó, os primeiros 7 dias são grátis. Tem pra todo tipo de profissão que você imaginar, a sua chance de você procurar uma vaga e oferta de todo tipo de profissão. Certo, Danilo? É isso aí, obrigado, Sombra. Só mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Cato, pros garotos, claro. pra todo mundo lá aqui. E todo mundo que curte aqui. Quem é todo mundo lá? Todo mundo da Cato, todo mundo que trabalha. São 700 funcionários, né? Então Você podia falar pelo menos 100, né? Os 100 que você mais gosta. Não. Melhor não, que se não eu esqueço alguém, aí eu vou me comprometer. Então tá bom, valeu, Danilo. Muito obrigado aí pelo apoio aí. Sombra. Sempre junto da Energia 97, do Estádio 97. Ô, Narigudo, vamos falar do consórcio Honda? Ou você prefere agora ficar na sua leitura aí de Machado de Assis? Não é de Machado de Assis, não, velho. Com certeza. Não? Não, não, não. Isso, Nossa, é um guia de pagamento. O que, que é isso? Isso é GPS. É. Você GPS não pagou? Nem. Você não pagou? Agora. Você paga que dia? Esse aqui é hoje. É hoje? É. Eu pago dia 20, por que você paga depois? Eu pago com multa. Amigão, você está aí todos os dias no trânsito, parado, e tempo passando, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda, escapar desse caos, não é? Chegou a sua vez, amigão, com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, olha só. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você ouviu direito, sim, você não ouviu errado, não. Parcelas, amigão, a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? O melhor ainda, a melhor parte ainda não veio. Além de você pagar somente a R$ 94,00 por mês, né? São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você também não paga juros. É! E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. Consórcio Honda, amigão. Já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Mas presta atenção, na hora que você for comprar o teu consórcio Honda, compre direto no consórcio Honda, hein, amigão? Você trabalhou, você tá lá guardando teu dinheiro, não vai se aventurar por aí, não. Consórcio Honda. Tá aí fazendo o quê, amigão? Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio. E olha, quem ligar no Star 97 fala a seguinte frase: chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Vai ganhar um boné muito legal da Honda. Anotou a frase aí? Chegou a sua vez. Consórcio é Honda, zombinha! E pra Copa América, o lateral Marcelo do Real Madrid foi cortado. O convocado é o lateral Jefferson. Jefferson com G, do Internacional. Foi convocado para os próximos amistosos e a Copa América. Eu não sei. Nunca vi jogar. Como é que pode ter um cara chamado Jefferson com G, cara? Ah, meu Deus. É vários. Jefferson. Não ia dar. Ia dar. Vamos à primeira ligação da noite. Vinho. No oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Só uma informação, Domênico. Forte Guarani do Paraguai. Calou a nossa boca e passou pelo cacete. A nossa boca ou cacete? Eu pago 2 por 1 aí, quem quiser apostar aí que passa pelo River. Ele continua. Agora vamos ver a onça beber água do Domênico Gato. Cenzinho, tá bom. Se eu perder 50, tá bom. Agora eu tô torcendo, pro Guarani do Paraguai ser campeão. Tá, beleza, então. Eu tô apostando no River. Sombra aposta no Guarani. 2 por 1. Dois por um. Quer pagar também, Domênico? Eu não cumpro outra. Eu jamais apostarei no River Plate. Eu não apostarei nenhum e nem outro, sei lá. Tô apostando no River, tô pagando 2 por 1, hein? Eu tô torcendo pro Guarani do Paraguai ser campeão da Libertadores, se não for o Inter. Porque pelo menos a gente fala que nós somos eliminados pelo campeão. Se dane o Guarani, que é Guarani. É ruim pra competição o Guarani ser campeão. Matendo ouvinte aí, vai. Foi. Alô, era a mesma coisa quando o Corinthians ganhou. Ah, se lascar, que sempre foi tradicional. O clube mais tradicional da América do Sul sem ganhar Libertadores. Meu Deus, é isso mesmo. É o Corinthians. Criou uma nova categoria. É o Corinthians, mano. Paga um alô. Alô. Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bem aí, meu? Daqui a pouco... Ô, Dudu, tudo bem, você? Ô, graças a Deus, daqui a pouco a nova prisão de Rafael William. E ele na banheira, agora com os biquíni grandão. Né? Tá feia a banheira, você viu, Regi? É, os biquíni grandão agora. Não, não perco o meu pode tempo, agora. Mas tá. Aquela banheira antiga, se passasse hoje, que saía do ar. Mas eu quero voltar com aquela, bota. Ô, velhinho, e o nome completo? É, Rafael Vieira Gomes. Vieira Gomes, e quantos anos, hein, Rafael? 28. RG, sim. Sexta-feira chegou. Hoje. 2.8... Aham. E aí? Mas se hoje é sexta-feira, é dia de enfiar a boca no Gomes de mexerica, né, velho? Ah, sensacional, oh, RG. Só no... Como assim? Salvou a hora. Olha lá, o ouvinte falando. Só no... O ouvinte que fala, não sou eu. Só no... Ah. Só? Só. Cuspi no fiapo? Oh, só. Cuspi no fiapo. Ó, oh, e qual que é o bairro, hein? É, Jordanópolis. Vamos ver se eu beijo a festa. Jordanópolis. Jordanópolis. Pela verdade, né? É Jordanópolis que eu conheço é no ABC. É, isso mesmo, mas é... Que lugar da ABC? Que lugar? ABC é muito grande. ABC, bom, São ABC, André, São Bernardo, São Gaetano. Olha, se o ABC é grande, eu não tenho culpa. Ah, né? Vamos saber. Você, calma, você assim, é um, é outro, porque cada um tem uma prefeitura diferente. Se for diferente. O abecedário completo, é grande. Ou não? É, São Bernardo. Já falou, viu? Ah, eu ia falar? Aí falou. É que eu tô esperando as bonecas parar. Você ia falar. E o time aí, ó, velhinho? É Verdão, meu Eduardo. Ah, Verdão. Xiu, que é o Skatsu. Xiu, caramba. É, Xiu, Katsu, Xiu, que é nós sempre. É Verdão, não é nós. Conversa, não. Nós precisamos de reforços. Você não. Mas... Estamos trabalhando. Alguém tá assistindo essa nova novela Babizone? Não, ninguém. Nem quem escreveu aguenta. Tá chato demais. Ô, meu velho. Agora, agora vamos aí com o maior clássico do planeta, domingo. Não, menos. E, sim, menos o cacete. Menos. Tem menos aqui. Tem menos. Tem menos, mano. Tem menos? Tem não, menos. Não tem. Tem conversa, não. Não tem. Oh, e aí, o que você acha? Barcelona e Real né? Chega a ser ridículo perto de Corinthians e Palmeiras. Ridículo. Ah, mas quem é melhor? O que é melhor o quê? O que é melhor o quê? Os dois, quem é o melhor? Tem um melhor. Um tem que ganhar, ou seja, um tem que melhor. Não, é equilibrado o confronto. Basta você ver. Peraí, o nosso cego. Basta você ver o equilíbrio do confronto. Nenhum clássico no Brasil é tão equilibrado como Corinthians e Palmeiras. Aí, mano, amanhã é 1-0 pro Palmeiras. Aí, amanhã é você precisa do calendário novo. Você deve ser chinês, velho. Você tá à frente do teu tempo. O jogo é domingo, velho. O jogo é domingo. Isso, verdade. É 1-0, gol do Vitor Hugo. Mas você tá confiando nesse time do Palmeiras aí com o Oswaldo, velho? Tá difícil, não tá, não? Oswaldo, desde que ele antes de assumir, eu já não gostava da ideia. Se fosse pra manter o Oswaldo, eu preferia o Dorival. Mas já que trouxe ele, né, acho que o Paulo Nobre tá sem graça de mandar o cara embora e vai deixar ele aí. Vamos ver se ele acerta aí, né? Mas pra mim já mandava embora e trazia o Abel Braga ou o Luxemburgo. O Abel Braga, você lembrou do Abel. O Abel tá no mercado também. Vai. Cara, não sei como... O Abel tá com o Abel, tá o Mano cara, Menezes, tá o Filipão, esse tá o Lucha. Tá lotado, mano, achei só tem um histórico, cara. Esse sofá tá rico, hein? O Mano Menezes ainda. Mas o Abelão também não. O Abelão, é, o Abelão só não fechou com o São Paulo e nem começou a conversar, porque ele falou árabes, que ele tem aí uma proposta já, tem talvez aí um pré-contrato com o clube árabe. É verdade. Já recebeu um turu. É, então, mas tem a duração... Mas o Lucha você não queria? Queria, mas seria uma segunda opção. Eu prefiro o Abel Braga. Que o Luxemburgo agora, já deu não, uma o Abel vontade. Não vem porque ele vai pro mundo árabe. Agora deixa eu te perguntar, você acredita que o Oswaldo continue? Ou você acha que já foi? Eu acho que vai depender do clássico. Se tiver uma vitória, eu acho que ele ainda consegue um certo fôlego aí pra continuar. Mas se perder, eu acho que com a pressão da torcida, o pessoal acaba mandando ele embora. Porque se ele o problema perde, é, se mandar embora, vai trazer quem, né? O problema é assim, o Palmeiras tem dois jogos aí complicados. Tem o Corinthians, né, que é fora de casa. Tudo bem, é clássico. E depois pega em casa o Internacional, que deve vir também completo. Porque tá de folga. Porque tá de folga aí. E aí, e o Palmeiras com o Inter leva um azar, hein, velho? E aí? Aí se toma uma traulitada aí também, já viu, né? Olha, eu aqui falando, conversando fora do ar com o Benjamin, chegamos a uma conclusão, aliás, maior beijo do que eu, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas acho que tá quase lá. Acho que o Oswaldo tem prazo de validade, já tá vencido já. Eu, outra também. Vencido. Não é porque vence o clássico. Vamos supor que ele vence o clássico. Não é uma questão vencer o clássico e tá tudo bem. Não, o time mas ele vai tem, continuar jogando tá, mal, mas... ele não vai, ele vai resistir. É uma assim, é uma sobrevida. Se ele vencer o clássico, é uma sobrevida. Mas os problemas do time do Palmeiras são tão evidentes, quanto a gente já colocou aqui, que não tem padrão, que ele não treina jogadas ensaiadas, não há uma coerência nas alterações. Não, se ele ganhar o clássico, é igual o jogo de videogame, ele ganha uma vida. Mas ele não vai aprender a jogar aquele troço. Ele ganhou uma vidinha a mais, ele vai... Ó, Domênico, é adiar... O inevitável. Ele, o Oswaldo não é, é o então, homem certo por isso que eu acho, que o, tem... não é o resultado de domingo que vai mudar isso. O prazo de validade, ele vai até domingo. Sei lá quando. É, vai indo. É o que o ouvinte falou. Se ganhar com isso, tem um prazo. Ele ganha um prazinho a mais. Ganha uma vida. Agora, a única coisa. Eu acho que o Oswaldo só fica, porque se ele embalar em algumas vitórias seguidas, o time começar a convencer o torcedor. Caso contrário, eu acho que já foi, já mas foi. Olha, vocês estão falando aí, o Oswaldo não é o homem certo pro Palmeiras? Eu queria imaginar qual clube tem certeza de qual é o técnico que é o homem certo para si. Só um aí que o Corinthians é o Tite. Tem, acho que e tem que certeza. Depois a gente já sabe é? Como que é. Porque o Tite chegou também... a ser demitido. Claro. Não foi? E outro sombra. O Corinthians agora. Tá com time ruim agora. O Corinthians agora perdendo esses jogadores, sombra. Também tem o Tite lá atrás. É. Deveria ter continuado, mas chegou no momento, tava lá tudo. Não, ele não foi demitido. Não, ele não foi demitido. Ele ganhou uma licença não remunerada. Ah, depois voltou. Ele muda o termo das coisas no Corinthians, cara. Impossível hoje. Impossível hoje. Esse é o homem certo pra dirigir meu time. É complicado. Hoje é tudo igual. Um monte de porcaria. Hoje é um monte de jogador porcaria e técnico medíocre. Mas o Oswaldo é o homem errado. Isso é igual jogar até o homem certo. Eu concordo, Sombra. Eu concordo com você, verdade, só que o que eu penso do Palmeiras é o seguinte. Assim, 5-6 meses, que é o tempo que o Oswaldo está no Palmeiras, não teria obrigação nenhuma de ganhar, concordo. Mas, assim, tem jogos que a gente vê do Palmeiras e o time entra num desespero que ataca todo mundo, desce todo mundo. Que você fala, meu, 5-6 meses, o mínimo que deveria ter. É um padrão de jogo, o time ter, você ter a confiança. Agora... joga num desespero que parece até esse jogo daqui do bairro, jogo de é, sombra, não. Mas será que vocês estão esperando demais desse time? Não, de repente não é as contratações também não é tão boa assim. Não é tão boa. Ué, pode não ter vingado. Não, pô. Não é tão boa. Ah, das 22, Mota, vou falar uma coisa pra você. Até agora, o que eu entendo de futebol, eu acho que é bom. O Arouca, apesar de jogar menos do que estava jogando no Santos... 22 não, 30 e... É, não, as contratações. Não, contratações são 22. Só foi 22. Eu acho apesar dos pesares, o Dudu é bom. O zagueiro... aquele que faz gol lá, que é rápido, como é o nome dele? Sim, o Vitor Ramos ou Vitor? Não, Vitor já tava lá. Vitor Hugo, é bom jogador. Já tava lá. Não, tava lá nada. Não tava lá nada. O Rafael Marques, por incrível que pareça, eu tenho que dar minha mão à palmatória, é bom. E o Dudu, apesar dos pesares, apesar de ser maluco, prejudicou mais o Palmeiras do que ajudou, mas tecnicamente, não posso negar que isso é bom. Você não falou. É bom, mas pouco jogou. Sim, mas é bom. A gente analisa o Cleiton Xavier em 2008. Mas é bom. O Cleiton Xavier na volta dele, a gente não viu. A gente vê e fala em 2008. Tinha um monte de time que queria. O Fabiano é bom? Em 2000 tanto era. O Pato é bom? Antigamente sim. Então, precisa ver o que é agora. Eu tô falando desse que eu falo de agora. O Vitor Hugo jogando bem. O Arouca é um cara que joga bem. O Gabriel, que eu esqueci, o volante, é muito bom jogador. Agora... não acertou nas 22, era impossível acertar nas 22 contratações. Não existe contra 22 contratações, sejam sensacionais. Então, não existe. Nem na época que o Palmeiras tinha dinheiro lá da... Nem da Parmalat era assim. Não tinha. Lembra o Cláudio Guardão? Era ruim pra caramba. O Palmeiras montou o time novo, né, Domingos? Sim, você montou o Palmeiras... Não, então, você montou o time novo, mas eu acho que o Palmeiras já tinha que ter pego, pelo menos, um entrosamento, sabe? Os caras tinham que ter... padrão. Formas de jogar, pô. Mas na época da Parma não dá pra comparar, né? Ah, tinha um craque na época da Parmalat, contrataram 11 jogadores no auge. Roberto Carlos, não eram jogadores que foram contratados, tipo, não, mas que ele foi bem há 5 anos, ele foi bom há 7 anos, ou foi bom há 2 anos. E trocava por outros no auge. Era tudo jogador de nível de seleção pra atuar naquele momento em seleção. Outro jogador, Lucas Barros, hoje eu vi uma declaração dele que ele só vai definir a vida dele depois da Copa América. Como todo mundo vai definir depois Copa América. O Guerreiro definiu antes. Eu não sei não, hein, mano. Eu ainda quero esperar. O Lucas Barrios, bom que o Palmeiras viu e comemorou, esse foi de 2008, que jogou contra o Palmeiras no Colo-Colo. O cara foi pra Alemanha, jogou muito no Borussia Dortmund, teve uma contusão e de lá, ó, só vem despencando. A gente não sabe o cara que vai chegar aí. Rafael, palpite pra terminar a sua participação no jogo de domingo. Ah, amanhã é uma... É amanhã? É um negócio de amanhã, ele tá ansioso, velho. É 1-0, gol do Vitor Hugo, vai devolver o gol contra aquele time paulista. Então tá bom, amigo. Tá bom. Olha, um grande abraço pra você, tá? Mas não pode fez fazer gol contra ele, gol? Pode. Só a Bozano me garante... Vai ganhar fenomenal e a diversão com meu filho. Ah, dá uma ajuda aí. Mano... Me ajuda aí. Me ajuda aí, ô. Olha, velho, o que você tem que falar é o seguinte, ó. Vou repetir, ó. Uma vez só, o ouvinte que tá no carro quiser concorrer depois ao prêmio aí também, ele tem que guardar essa frase, porque eu não vou repetir mais não, hein. Ó, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só a Bozano tem jeito de garoto e garante diversão com meu filho. Boa, mano. Você ganhou um kit Bozano com produtos top e ganhou um par pra Kidzania também, pra você levar o teu moleque, tá bom? Falou? É, só deixar um abraço pra vocês aí, dizer que o programa com beijo aí com você, mano, na Fox, é sensacional. Obrigado, nunca mais assisti Sport TV. Valeu, fera. Obrigado. Deixar um abraço pra todos vocês aí, que o programa é show de bola. Valeu, parceiro. Brigadão, mano. Tamo junto. Falou. Beleza, obrigado. Valeu. Valeu. Isso aí. A participação do Rafael Palmeirense aqui no Estádio 97. E o Eurico, né, meu? E o Eurico, o que ele fez também? Na apresentação do jogador Riascos, isso aí já faz um tempinho aí. E estavam falando lá sobre pressão no elenco, pressão no time. Ah. O Eurico, com toda aquela... sinceridade dele, sutileza do Lazer. Ó, aqui não tem pressão de imprensa, não tem pressão de porra nenhuma. Aqui a pressão sou eu. Eu sou o Rei Sol. Ele falou, eu sou o Rei Sol. Rei Sol. É isso que ele falou? Nem tem foi, ego, foi. Né? Quem tem coragem de falar pra ele que ele aqui não é? Aqui quem pressiona sou eu, quem fala sou eu. Não tem pressão de imprensa, não tem pressão de torcida. Não tem opinião de jogador? É, não tem opinião. Aqui pressão é minha. Eu sou o Rei Sol. Ah, mas tá certo o Eurico, cara. Ninguém fala nada. Não, tem o que dizer. Meu Deus do céu. Você quer saber, Sombra, na boa? É, podem falar mal do Eurico Miranda, podem falar um caminhão do cara, que ele é um mal pro futebol brasileiro. É. Mas pro Vasco, velho. Ele podia estar lá na eleição, lá. Não, podia. Esse aí tava lá, mas é que tá. Mas pro Vasco, velho, aí se todo. Um bem, né? Não é questão de fazer um bem, Benjamin, mas é o cara que defende. Peraí. É o cara que defende o interesse do Vasco. Você acha que muito. Quem lesou o Vasco? Concordo. Mas pelo menos ele lesou. Mas ao mesmo tempo ele também já foi campeão com o Vasco. Diferente do Roberto Dinamite, que dentro de campo o cara foi bem, mas fora de campo só o cara conseguiu rebaixar o Vasco duas vezes. Ou seja, então querendo ou não, o Eurico hoje, mas na boa, Benja, o único cara que poderia reerguer o Vasco era o Eurico Miranda. Depois do que o Dinamite fez... Não tinha nem água, né? Era o Eurico Miranda. O Eurico Miranda chegou lá e tá aos poucos tentando reerguer o Vasco. O Vasco é RG número 2. Um caminhão bateu no muro lá de São Januário. O muro ficou quebrado lá, tá certo? Com um tapume na frente do muro. Por mais de um ano. E água? Tinha água? Por mais de um ano. Tinha água no clube? Tiraram a água da piscina e não tinham dinheiro pra colocar água na piscina. Mas esse... Eu achei que a sua frase foi um tanto quanto diferente. A frase dele lembra aquela lá. Não, você fala assim, é isso que eu ia falar. Estupra, mas não mata. Não compare com isso. Não compare com isso. Você falou a frase assim, olha. Não seja infeliz. Não seja infeliz a esse ponto. Olha, você falou uma frase assim, pro Vasco, o Eurico Miranda, vocês podem não gostar, mas pro Vasco, o Eurico Miranda é muito bom. Aí eu perguntei pra você, tudo que tá acontecendo com o Vasco? Você falou, não, muita coisa que tá errada aí foi por causa do Eurico, é ruim. Então, se foi ruim, por que ele é bom pro Vasco? Mas o único cara com força pra reerguer o time era ele, Benjamin. Então você tá falando a mesma assim coisa como que estuga, mal, mas assim mata, como falam mal do Andrés, mas gente, assim como falam mal do Andrés por aí, o Andrés isso, o Andrés aquilo, pro Corinthians o cara foi bom. Então quer dizer pro assim, Corinthians foi bom. O seguinte, se ganhar, vale tudo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas não dá pra gente ser inocente, calma, eu vou explicar. Não dá pra gente ser inocente de achar que o futebol brasileiro tem união. Porque união é bonito só quando tá ardendo no rabo. União, tá certo? Que você tá falando. Aí que tá. Porque o Eurico Miranda é um cara individualista. Assim como o Andrés naquela época ele defendia os interesses do Corinthians. Assim como o Calil no Atlético Mineiro defendia o interesse do Atlético Mineiro. Você acha que o negócio é o seguinte. É individualismo? O negócio é o seguinte. Também faz parte do conjunto. Então, querendo ou não, enquanto muita gente fica. Ai, mas futebol brasileiro. Ai, tem que ter união. Tem que ter união o cacete. Isso aí é um discurso bonito na parte teórica. Na parte prática, jamais. Mas você cansou de dizer. Gente, você fica todo dia aqui. Tem que ter união. Gente, eu tô falando da parte prática da coisa. Na teoria é muito bonita. Eu gostaria que tivesse união. Eu gostaria que os clubes fossem unidos e reivindicassem um bem maior pelo futebol brasileiro. Mas infelizmente isso é utopia. É utopia, gente. Jamais acontecerá a união no futebol brasileiro. Mas muitas vezes o problema de um clube não é ele se unir. Gente, Podem falar o que quiserem do Eurico Miranda. Pro Vasco, o cara foi entre bom. Entre ele e o Roberto. Mas, você falou, pro Vasco, o cara foi bom. Então, você falou pro Vasco, foi bom. Aí eu perguntei pra você, mas muita coisa que tá errado no Vasco, você falou... Quem nunca errou? Quem nunca errou? Não, agora não, o que errou, já tira a primeira pedra. Gente, ó, o Eurico foi o único cara... Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. É, o Eurico, ele foi o único cara que teve peito pra bater de frente com a Globo. O cara estampou a marca do SBT numa final de campeonato brasileiro. Pagou caro por isso. O que aconteceu? Fizeram o que com o Eurico Miranda depois? Não, mas fizeram com o Vasco. Fizeram o quê? O Vasco derrubou, porque o Vasco acabou. Para, o Vasco caiu, o Vasco caiu. Ah, foi a Globo que rebaixou o Vasco. Não, mas brincadeira. Para, o Vasco tava mal das pernas. Eu esperava de você preceitos diferentes. Para. Eu não. Vamos parar de hipocrisia aqui. A mim, zero. Eu não vivo no país da Alice aqui, não. É o rei da hipocrisia. Eu da não, diferente do senhor. Diferente do senhor. Eu sou sincero. É. Tá certo? É. Inclusive, eu chego aqui na mídia e defendo o Eurico Miranda pro Vasco, porque eu tenho certeza que o torcedor vascaíno. Fez um monte de coisa errada que o Pergunta pro torcedor do Vasco se eles gostam ou não gostam do Eurico Miranda. Você acabou... Faz uma amostragem, faz uma pesquisa você ali. Vamos ver. Você acabou de falar. Eu queria conhecer um pouco da índole dos entrevistados. Também. Ah, para, vai, Sombra. Ganhar, Sombra. O cara pensa o seguinte, título, não quer cair, o torcedor aí não gosta de ver o time dele sendo ridicularizado na mídia. O Eurico Miranda, doa quem doer, ele não deixa o Vasco ser ridicularizado. O Vasco, na época do Eurico Miranda, ele tinha força nos bastidores, coisa que não tinha na época do Roberto Dinamite. Ele foi campeão da Libertadores do Centenário. Vamos defender. Isso aí, eu não sou hipócrita. Falar, esses 5 minutos do Mano, é o Brasil, velho. É o Brasil. Não, você que é um cara que fala que não acredita no Brasil, agora você tá querendo fazer um discursinho popular? Tá querendo fazer um discursinho pra agradar a multidão? Que discurso? Eu? Quem fez discurso foi você, não fiz discurso nenhum. Ué, você tá falando isso é Brasil. Você sempre vem aqui e fala, não acredita no Brasil. Exatamente. Então você tá certo. Concorde com a minha tese. Mas, mano, um cara desse não podia voltar nunca. Partilhe do meu pensamento. Mas eu tô... Não, eu não tô partilhando. Mas tem que partilhar com a sua ótima. Você é o pedacinho do Brasil, mano. Um cara desse não podia voltar nunca pro futebol. Ele voltou porque o Roberto conseguiu ser, mas não importa. O outro pode ser incompetente, mas tinha que ter uma nova alternativa. Não podia voltar ele. Foi eleito de maneira democrática. Sem falatório. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Agora eu vou falar da HDI. Vou falar aqui da HDI. Meu amigo, seu carro não está segurado? Então presta atenção. Porque você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. Isso não há dúvidas. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas você sabe que rápido, rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo. Porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI, é assim. De Bate Pronto. E não se esqueça, com o HDI, você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater. Como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mota, notícias do porco, Mota! Domênico! Ah, fala de nós. Oi, por falar em Palmeiras, esqueci de exaltar aqui também o Mustafa, que defendia o clube aí na época que ele era presidente lá também. Meu Deus. Não, defendia, ninguém fazia o Palmeiras de tonto, não. Já deu, já. É verdade. Olha, a Rafael Marques voltou a treinar, viu, Dudu? Ah. E vai pro clássico. Mano. Está confirmado no clássico. Vai, viu? Peraí, o que, que foi, Mota? Repita. Rafael Marques voltou a treinar e está confirmado para o clássico. Certo. Outros que estão confirmados, segundo o Osvaldo, é o Valdívia e o Zé Roberto. Também estão confirmados. Valdívia e Zé Roberto, tá bom. Sim. Bate no peito e fala, o Palmeiras não faz gol a 3 jogos, abestado. Bate no peito e fala, abestado. Eu acho que nem ele tá acreditando mais nessa história aí. O pior é que você tem razão, acho é verdade. Acho que nem ele tá botando uma fé nisso. É verdade, o Palmeiras não faz gol a 3 jogos, gente. Ai, que terrível. E olha, e na mira do Palmeiras, mas quanto mais demora, é mais perto tá, né? Segundo o som. Para de ameaçar, avó. E o bairro. Quanto mais... Né? Mais tempo, tá mais próximo de fazer. Mais próximo de fazer o gol. Agora mesmo, agora mesmo. Eu não tô gorando, não, tô falando ele lá. E o Bairros? Soletre Bairros. É Maria do Bairros. Maria do Bairros. Bairros. Bairros. Bairros. Tá, o que tem o Lucas Barros? Ô, Luciano, e aí, você tá não vai fazer o programa ainda? Amanhã? Loucura, tá gravado. Vai ser o Gustavo. É o Paulo Gustavo que vai fazer? É o Paulo Gustavo. Aí, grande Paulo, tô sabendo agora. A produção é tão boa, que nem me avisou. O seu programa amanhã tá um avião. Pergunta pro Rudy, o Rudy conhece tudo lá dentro. O Rudy não sabe das coisas, não mal aparece lá. Inclusive, meu estúdio é no Rio de Janeiro. Você foi convidado pra festa? Por quê? Tem festa lá, ó. Do Serginho? Ô. Fala de nós, que vai falar de Luciano? O Barros. Fala de nós. Esse Paulo Gustavo é bom, capaz de assistir o programa pra ele. Falou que tem concorrência aí de clubes argentinos que o querem também. Ah, nossa. Mas, ó, ele é, o Matheus tem razão, ele falou, olha só, hein. O que ele disse, Olímpia? Entre asma. Aspas. Não, é que eu tenho arma. Ah, é a bola. Gostaria de jogar em um dos grandes clubes da Argentina pra brigar por coisa importante. Eu acho que ele ia dar uma limada no Palmeiras aqui. Não vai, não vai, ele que vai. É, ele falou isso. Mas depende pra quem ele declarou isso daí, gente. Não, precisa ver. Uma dessas você declarou pro Clarim. Da Argentina. Ué, óbvio. Aí sim. É óbvio. O cara vai falar, meu sonho é jogar no Palmeiras. Fica tá de brincadeira, mano. Liga a rádio daqui, ele vai falar isso aqui. É, basta ter um pouco de interpretação, hein, gente. Vamos ler a matéria, hein. Me ajuda aí, ô. É, mas é. Ajuda aí. Não, não é com relação à senhora, mas com relação às pessoas que estão repercutindo aí. Uma coisa, Domênico, quero mais. Se alguém ligar aqui do Brasil, se a Rádio Gazeta ligar pro Barrios aí e falar, quer jogar? Nossa, gostaria de jogar no time brasileiro. O Palmeiras tá interessado em você. Você acha que ele vai falar, meu sonho é jogar no River? Meu sonho é jogar no Boca? Não, mas ele pode chegar e falar, olha, também tem clubes argentinos interessados. Imagina, o cara vai fazer, vai vender o peixe dele. Não fala, não fala. Mas se ele fala. Não, gente, vocês não estão entendendo. Se ele fala, é bom pra ele. Ele abre o leque. Porque ele abre um leque de concorrência. Não, e viu, maninho? Ninguém. Nem, como é que chama a palavra? Repercutiu. Agora, ó. Não, só pra explicar, Jojo. Foi a avó que falou, porque inclusive o Globo Esporte fala. Na mira do Palmeiras, Barrio cita a concorrência. Ninguém disse então, que. Não, mas tem o palmeirense que eu vou pegar o nome dele aqui no Twitter, que ele já tá bravo com o cara. Fala, esse cara aí tá andando pro Palmeiras, manda ele pro inferno. Não, eu ouvi da boca dele falar que ele vai esperar a Copa América, como todo jogador um pouco inteligente. Espera, se o cara meter 3, 4 gols na Copa América. Olha, Portuga, pera. Falta um mercado enorme lá, pra ele, meu. É, tem que esperar. Olha aqui, ó, vamos primeiro aí. Copa América é um lixo. Não é, sim, é. É uma porcaria. Todo mundo vê. A Copa América só tem Brasil e Argentina e Brasil numa pindaíba desgraçada. A Argentina é um time ruim. É porcaria. O Chile é um time ruim. Onde chegou na Copa América? O Uruguai é um time ruim. É, nossa, é tão bom. O Uruguai que o último título deles foi 50. Ah, para. É porcaria, Portuga. Para. Futebol, olha aqui. Colômbia futebol. Só tem o Falcão. Para. É, o Chile só tem o Vidal. O Diego Rodrigues é ruim. Fraco. Não chega em lugar nenhum esses times aí. Para. Só tem o topete do Cristiano Ronaldo. Joga nada. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Copa América é uma porcaria, pô. Essa é a verdade que se diga. Os caras estão achando, nossa, que a Europa vai parar pra ver a Copa América. Não vai nem isso. Estão andando pra Copa, velho. Ô, fala a verdade. Aqui, ó. Aqui no Brasil... Os melhores do mundo estão aqui, na América do Sul. Não tem nem o melhor do mundo. Messi, Neymar, Suárez... O Cristiano Ronaldo, o Ibra. Os melhores do mundo não são latino-americanos. Portugal. Os melhores jogadores. Ué, você falou os melhores do mundo estão aqui. Cadê o Ibra jogando a Copa América? Eu citei vários. Cadê o Cristiano Ronaldo jogando a Copa América? O Cristiano Ronaldo não tá. Portugal. Cadê o Matuidi jogando a Copa América? Não joga. Aqui, ó. Quando passa Euro aqui. A gente para pra assistir porque é legal pra caramba. A gente fala assim: ah, é uma Copa do Mundo sem o Brasil e sem a Argentina. Lá. Eu duvido que os caras vão parar pra ver Copa América. Portugal. Assiste até pra comprar assiste os caras caçamba. Daqui. Assiste o caçamba aqui. Que assiste. Não, Copa América quando legal. Que um grande jogador saiu da jogou muito na Copa América e foi vendido? Quando? Quando? Me responde. Quando um grande... Não, que Alex. Alex Sanches do Chile. Tá jogando no Arsenal. Não. Faz gol todo e jogo. E ele saiu da Copa... Eles viram na Copa América. Ah, vamos comprar, nós vimos. Ele jogou Copa América. Ninguém vê Copa América. Só nós aqui. O Guerreiro com o Corinthians. Ele foi artilheiro da Copa América e o Corinthians trouxe, é verdade. Falando do Corinthians, então vamos falar agora do Corinthians também, o outro lado do derby. Vamos falar do Corinthians, eu tenho uma informação forte que a Copa América acontece no meio do ano, esse ano. Pode e quem cravar. Te passou essa informação? Foi a Rose. Quem é a Rose? A Rose, lá da praia. Pô, mas você continua com essas fontes, a Rose da praia, o Tião do posto. Não, a Rose da praia, é a mulher da praia, ela veio de queijo coalho lá desde 92. Ah, então deve ser um bom queijo coalho. Ela falou que a Copa América pode cravar que acontece. Quanto tá o queijo coalho da Rose? A Rose tá cobrando 15 pra turista e 10, né, pra carioca. Caraca. 15 reais? Pra turista, né? Um queijo coalho? É, eles pagam em euro. Isso é caro, hein? Eu não duvido. Ó, e vem quente, hein? A Rose garantiu. Na praia é 7 conto o queijo. Mas tem que vir quente, não é possível. Ó, ainda vou falar do Bertoldo, que faz tatuagem de rena em Salvador. Ele ouviu uma, depois eu vou falar pra vocês. O Bertoldo. Olha, ô, mano, sim? O Tite deu uma entrevista coletiva agora, né, no final da tarde, né? E ele falou sobre o Sheik e falou o seguinte, que desde o início ele sabia mais ou menos que o Sheik não ficaria. Saibia. Então seria incoerente montar uma equipe e utilizar... Que é isso, Mota? Ai, Mota, gostoso! Como que você para de dar uma informação assim no ar, meu? O que aconteceu, mano? O ouvinte tá querendo, tá ouvindo, agora o corintiano tá puto, bicho. Você tá falando aí do Sheik, do Tite. Mas vamos lá, Motinha. Vamos lá, continue com as informações, que tu sabe o que tu faz. Cara para, nossa, que coisa, que falta de educação. O Emerson, velho. Nossa, ele falou que o Emerson... profissionalismo. É. Fala, mano. Ele falou que o Emerson está integrado e que amanhã vai haver uma conversa com ele sobre a situação dele. Mas o mais engraçado é que ele fala que sabia desde o início que o Emerson não ficaria, né, mano? É que é complicado, Motinha, porque o Tite mesmo já definiu o time titular do Corinthians para pegar o Palmeiras. O Corinthians, ele vai jogar com 5 jogadores no meio-campo ali, vai jogar com o Ralf, com o Bruno Henrique, com Peterson, Jadson e Renato Augusto. Peterson. É o Rony Peterson. Repetindo, então, vai jogar com o Ralf, Bruno Henrique, com o Petros, com o Renato Augusto e com o Jadson no meio campo. E o Renato Augusto fazendo a frente junto com o Romero. É, o Mendonça, ele foi sacado do time aí. O Corinthians tá numa situação complicada, Benjamin. Não, com relação a essa partida, eu não sei por que sacar o Mendonça. O Mendonça é o melhor jogador que nós temos no ataque à disposição hoje. Olha, até você me xingou, não, tá legal. Mas eu não sei por que o Tite sacou. Na boa, o Mendonça não tem. Mendonça não tem bola pra jogar nesse time do Corinthians? Vai. O mano tá pedindo o Mendonça. Lembra o cara que pediu o Fumagalha? Eu falei que era isso, gente. Eu não acredito. Ué, mas o Tite, nessa mesma entrevista, mano, falou que o Corinthians não tá em crise nem nada. Mas eu não vejo. O time tá líder do campeonato. O Corinthians não tá em crise. Tá bem. Não, o Corinthians já não é o líder. O Corinthians tá no G4, mas o Corinthians não, isso é verdade, o Corinthians não tá em crise. Não tá em crise. Eu tô fazendo uma projeção pessimista. É, pra variar. É o Hard. Não, pra variar, não. É o Hard, Judeu. Ah, tá bom, então. É o Hardenberg. Meia hora atrás ele me xingou, agora ele tá falando, veja bem, vai. Eu te xingo por vários motivos. Então, você xingou. Qual deles? Mas você ofende, né? Porque Guerreiro não faz falta, achei que não faz falta, aí, ó. Não, não falei que não faz falta, você tá deturpando o que é dito. Romero, essas coisas. Que fazem falta? Sim. Eles fazem muita falta, só que... O Corinthians ele não pode parar porque o Guerreiro saiu do Corinthians. Não vai parar. O Corinthians não pode parar porque o Sheik tá pensando em negociar com o Atlético Paranaense. É que o Guerreiro hoje é substituível. O Flamengo anunciou a contratação do Guerreiro, né? 3 anos de contrato. Então o Guerreiro... E 30 milhões em 3 anos. Pra você que ainda é ter louco brando, falando, não, é capaz dele até voltar. Não, acertou com o Flamengo, viu, gente? O Tite isentou ele, falou que seja feliz, que seja feliz. Não, ele tá certo, gente. Ele cumpriu o papel dele. Mas eu duvidava que ele, porque o Mano disse que jamais alguém ia oferecer uma grana tão grande pro Guerreiro jogar. Que pudesse oferecer um dinheiro, até poderia. Mas vai pagar? No caso do Flamengo, eu acho sinceramente que não vale a pena, Sombra. É um jogador de 31 anos, eu falava isso aqui pro Corinthians. Mas ofereceram. Corinthians. Mano, o Guerreiro vai ganhar no Flamengo, Motinha, 30 milhões em 3 anos de contrato. Ele ganhou 3 milhões de luvas, tá certo? Ele vai ganhar 600 mil reais por mês e vai ganhar mais uma bolada ainda próximo do final do contrato vale dele. Vale tudo isso, mano? Sinceramente não, Portugal. Na época que o Corinthians não ia falar recalque porque você queria que ficasse no Corinthians, não. Eu falei que o Corinthians deveria abrir mão do Guerreiro na época que estava negociando. É um jogador que tem 31 anos de idade, não acho que o Guerreiro é esse salvador da pátria que estão pintando ele no Flamengo. Tá certo? O Guerreiro deu sorte, lógico, mostrou muita competência no Corinthians em 2012, mostrou personalidade, ele tem de sobra. Só que ele pegou um time do Corinthians encaixadinho em 2012, um time que jogava fácil, tá certo? Um time que tava montadinho, ele fez parte de um contexto vitorioso. Largar o Guerreiro hoje nesse time do Flamengo, sem um camisa 10... Tem um cara que coloca uma bola de qualidade pra que ele possa fazer o gol, o cara vai se queimar, o tiro segundo, no pé. Eu acho engraçado o negócio. Não tem, o futebol brasileiro não tem jogador pra comprar. Tá todo mundo matando cachorro a grito. Aí o Flamengo vai lá e compra. Na minha opinião, hoje, o melhor atacante da América do Sul, na minha opinião, ainda é o Guerreiro. Ainda é. Eu gosto muito do Guerreiro então, também. Aí o Flamengo mas tem o Prato, que é bom jogador. Não, tudo bem, mas eu também acho. Mas pra mim, o Guerreiro ainda é o melhor atacando do mas hoje o Ricardo Brasil. Oliveira, ele tá mais tudo em evidência bem, que o Guerreiro. Pra mim, hoje. Pra mim, ainda é o Guerreiro. Eu respeito a opinião dos outros. Se tivesse que escolher hoje pro teu time, Guerreiro, Ricardo Oliveira ou Guerreiro, você escolhe o Guerreiro. Guerreiro. Flamengo. Guerreiro ou Thiago Gutierrez. Guerreiro. Flamengo. Guerreiro ou Lucas Prato. Guerreiro. Mas pra acabar, Ingê. Mas é o seguinte, o Flamengo vai lá. Compra, na minha opinião, o melhor atacante da América do Sul. anuncia um jogador desse. Agora lá, o Guerreiro. Só um detalhe. Acho que é puta contratação. Só um detalhe. Mas ninguém falou que não é, mas eu tô falando que não vale. Eu gostaria que ele tivesse renovado e ficasse 3 anos no Corinthians. Fala, velhinho. Só um detalhe: ninguém discute a qualidade do Guerreiro. Agora, eu penso que o Flamengo vai repetir o mesmo erro que repetiu o Botafogo. Porque não basta levar só o Guerreiro. O Flamengo tem que ter um time para receber o Guerreiro. Naquela situação do Seedorf? O Botafogo fez uma puta jogada, todo mundo parabenizou. Foi para todo onde? Foi para Libertadores. Todo mundo onde? Elogiou. Foi para Libertadores. Todo mundo elogiou, mas o Botafogo... Quebrou o time, né? Caiu, quebrou. Não foi o Seedorf. Quebrou mais do que estava quebrado. Não foi o Seedorf, não. Já era quebrado, ajudou a enterrar mais. Não foi o Seedorf que quebrou o time, não, gente. Vocês estão loucos. Então tá bom. Quando mas isso aí foi uma entrevista que eu li do novo presidente do Botafogo. Não, mas não foi lógico. Mas foi ajuda a rachar. Lógico, é lógico. O cara quer jogar. Ah, quando traz o Seedorf, aí todo mundo elogia. Pô, legal pra caramba. O Seedorf. Aí depois que vai embora. Mas é a responsabilidade. Mas só ele recebia, Benjamin. Fala da responsabilidade. Só ele recebia Benjamin. Dinheiro. Bom, mas ainda sobre Flamengo e sobre Guerreiro. Ainda sobre Flamengo e Guerreiro. Há quem diga que o Flamengo ainda continua de olho no Elias. Então, desistiu do Robinho, agora é o Elias. Tem mais uma informação aqui. O Corinthians o Pretzel tem uma informação, Pretzel. Fala aí. Pretzel. É verdade. O Pretzel trabalhava na Rádio Bandeirantes. O Pretzel é aqui. E o Cien no meu programa de televisão também. Bonito pra caramba. Obrigado, mas essa, né? Eu acho que é boa essa informação. É a verdade. Tá no site do Terra, né? Zagueiro Michael Oliveira está animado com a possibilidade de defender o Corinthians. Quem? É um craque que jogou a Série A2 pelo Paulista de Jundiaí. É um zagueiro, né? Segundo ele, o acerto já tá selado, né? Mas dessa vez não foi a Rose que te passou. Não, é verdade, né? Foi o senhor Terra. Senhor Terra. Mas na teoria do Sombra, esse tipo de jogador é bacana. Se o cara tem qualidade, tem que vir. A Rose encaminhou o site pra ele. A Rose falou, olha, tem um tal de Terra aí que tá... Exatamente. Ela tá tem bom, um 2G então. Na praia. Não, mas está da mesma forma que estão ironizando aí, o Corinthians, ele trouxe jogadores desconhecidos aí do Bragantino que fizeram sucesso, do Barueri que fizeram sucesso. Tem que apostar, vai que não dá. Não dá pra ironizar, tem que esperar os caras chegarem. Não, mas ninguém ironizou, foi lá o empréstimo. Só passei a notícia, né? O Banditec é a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se. Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Vamos trazer agora ouvintes na sequência sem parar. Serão 3 ouvintes. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, Domênico Gato. Será que o meia... Será que o Flamengo não vai levar o Valdívia, não? Alô! Oi, gente! Quem é? Boa noite, meus cheirosos. Ah, é o Modena! E aí? Olha o Valdomiro! Valdomiro da banheira! Quem que é o Modena? É o Modena! Olha o Modena! É o Modena! Como você canta mal, ele cantou no videoquê do Carmelo. Até o Modena ficou feliz agora. Horroroso. Ele ficou 5 segundos. O cantando, canta mal. Ah, mas ele cantou... estrofe lá, mas ele cantou Amizade em nome dos integrantes do estado. O Modena, o Modena, o rapaz aí te tratou bem ou te tratou mal lá no resort? Qual rapaz? O da Cirola? É. De quê? Da Cirola. Quem é o rapaz da Cirola? O Motinho, ué. Ah, o Motinha foi bem. Não, o Motinha foi fazer um resort de Cirola, hein? Mas tá na moda. E suas costas aí já... Já ficou zerado, Modena? Colete de... Mas, ô Modena, e suas costas ali? Porque pra quem não sabe, você foi dar um abraço no Mota, ali na frente do palco, caiu, ali no, na sexta-feira no... Tomou um no teatro. Caiu você mesmo? Acabou caindo e batendo as costas ali naquele tablado. Bombo, velho, os dois. E aí, melhorou já? Tá zerado, mano? Tá quase bom, velho. Só a base de relaxante muscular. Um abracinho, Motinha, pra gente falar um abraço aquele geleia do Ghostbusters. Ô Modena. Ele não tem osso, essa criatura, velho. Ô Modena. Invertebrado. Como é que foi o seu café da manhã de segunda-feira, Modena? A base de Dorflex. Pão com ovo mole, velho. Deprimente, não é o café da manhã de segunda, Modena? Nossa, eu rejeitei. Oh, mas ele jogou bola no sábado, Modena. Como é que você tava mal? Eu pô, meti duas caixas ainda. Aí, então, tava mal nada, viu? Meti duas caixas e depois sabotaram meu time no segundo jogo. Quem foi o desgraçado que botou o Catrilli pra pintar meu segundo jogo, hein, velho? Botou quem? Quem? Catrilli, velho. O juiz passou a mão no Ah, vocês, não vem com essa, não. Roubaram meu time, Sônia. A arbitragem lá da Federação Paulista de Futebol, Sex Society, essa, não. São tudo é mais show de bola. Do que eu, vem, cara. Ó, o CEP é show de bola. Mas, ô, Modena. Ô, Modena. Oi. Na audiência rotativa, dá uma pincelada aí, velho. Fala como foi seus momentos de rico, chegando de limusine, voltando de limusine. Como é que foi essa parada aí? Pô, eu, no próximo resort, na próxima campanha aí, promoção que tiver, né, de andar de limusine, até dar um conselho aí, pra quem ganhar, mostrar o olerite antes, porque isso aí pra pobre não pode, velho. Não pode, não. Mas por que não pode? É verdade, Modena, que não chegava lá onde a sua companheira morava? É muito barro, a limusine não subia. Ô, Puruga, o bilisco? O pior não foi isso. O pior que eu fui querer fazer surpresa. Aí eu falei, ó, desgraçada, desce na Estação da Luz em tal lugar, beleza. Aí ela não achava, velho. Eu falei pro cara, pro motorista, falei, não, para aí na frente que ela vai chegar. Na frente da estação de metrô. Nossa. Eu falei, nossa, velho, o pessoal saía da escada rolante assim, olhava aquela limo na frente. Pô, mas você... aglomerou, o pessoal achava que tava sendo um netinho de Paula. Né? Mas você expõe demais o seu bilisco, você sacaneia demais, velho. Não, sacaria nada, velho. Inclusive, encontrei. Então é o preço que paga, velho. Mas, ó, encontrei, eu não sei se o Modena tava dentro, mas a limusine tava na salinha em Faramaluf, quando eu tava voltando do Bourbon. Eu fui fazer aquele caminho ali e ela passou pela salinha ali. Eu não sei se já tinha deixado o Modena onde ele ia ficar e tava voltando pra baixo. Não, pra velho, eu fui até São Bernardo, eu passei por lá sim. Ah, então você tava dentro, possivelmente. Só que a gente foi fazendo uma bagunça ali, velho. É mesmo? Tá pelado na limusine? Bola, não tem como você se empolgar, é uma balada ambulante, velho. Aí tem, você abre e tem outra champanhe dentro pra, mano. Não é coisa de pau pobre, não, velho. Vem cá, você perde a postura. Só tem postura no tempo. Modena, o Mota morreu de inveja. A inveja do quê, velho? Que você foi... gastou já 60 milhões em viagem. Se ele quiser, ele compra uma limusine por mês. Nossa. Véio. Ele só não compra roupa, mas limusine não, eu compro, é de qualidade. Ele compra roupa no brechó, essa coisa, eu velho. Eu sei que você tá acostumado com o Brás, velho. Quem acha na história dele? É o Liminha, velho. É. Quem veste essa criatura? Ajuda aí, velho. Ele fez o Bastidores do Humor com o Bernardo, ele botou uma camisa, velho. Que era do Bolinha, velho. Ah, deixa o Motinha. Isso é verdade, é o gosto dele, mano. Ô, Modena, é o gosto do Motinha, cara. Mas é legal, não, não é ir de limo pro velho. Resort com camiseta de regata. Isso é legal pra caramba, nossa, super velho, style. Eu tô indo de férias, nossa. Velho. Legal, Parabéns, Modena. Super style. Você tá de férias, você tem que ir ver lá. Chewbacca, entrevistaram o cara no Rio e tá ficando do lado dele. Eu agradeço por eu não ter metido chinelo. No teatro, velho, ficou um buraco, só ficou ele e a Belisco assim. Sentado com aquele buraco. É o obelisco. É o obelisco. É homem. Hã? Bilisco, é o obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Obelisco. Tá pegando a menina ainda, mano? É que você não sai, velho. Tô pegando, velho. Ah. A gente fez até amor na limusine, tô brincando, velho. O Modena é a cara que conheceu ela no Tinder, eu duvido que não foi. Foi, não foi, ela? Você conheceu no Tinder, não, é isso? Não, velho, eu conheci ela no site da energia, mano. Olha aí, melhorou. É mesmo? Foi, conheci ela no site da energia. Não tô brincando, é verdade mesmo. A rádio Fala energia também coisas, é ocupido, vai processar a rádio. Unindo as pessoas. E a rádio tá pegando bem, porque pra pegar onde o bilisco dele mora... É, nossa, tá longe, hein, velho. Nossa, você para assim, depois tem que pegar mais 3 cipó e atravessar a balsa. E depois da segunda oca, você dobra direito. Ainda bem chegou. Que é você que tá falando. Se a gente que fala, nossa, é só pedrada. É longe, velho. Ô, Modena, ela mora no prédio, oi. Ô, Modena, fazia muito tempo que você não encontrava o Mota pessoalmente. Você acha que essa... Você é um isqueiro, hein, velho? Eu vou te responder isso aí, mas antes a gente tava andando naquele trem lá no resort... Pô, tinha uma criança desmaiada no colo da mãe lá, dormindo, puxando uma ronca. Aí quem que tá lá puxando o sombra, viado, gritando aos berros? Ô, Benjamin, você é o peço Peter Pan, velho. Não cresce essa desgraça, velho. A criança acordou em pânico assim, velho. Esse Benjamin é maldito, né, Nossa, cara? Nossa, eu sou o pai de um puro, velho. Eu queria que ele me adotasse, eu queria ter um pai assim, velho. Olha, Modena, do jeito que eu gosto de você, não, não olha, pode ser que eu troque o mano. Imagina o Modena de coleira em Genópolis, você levando ele pra mijar no posto, você recolhendo quando ele fizesse cocô na guia. Quem você gostaria, quem você prefira que te adotasse? Fala sério, eu ou o Mota? Benjamin Bach, velho. Benjamin Bach, você é meu pai. O Mota sim, seria aquela doido, madrasta mesmo. Ruim, né? Seja feliz, filho. O Mota é vó já, né? Seja feliz, filho. Não, o Mota falando que é vó, é o filho da picada, né? É, tem meio jeito, aquele jeito de vó Donalda, né, o Mota, né, cara? A vovó Mafalda. Motinha, eu gosto do Motinha. O Motinha fala que eu não sou ninguém. Fala um monte da minha... Meu tio não, não fala nada. Mas chegou lá com o microfone, não, quem que ele vai entrevistar? Como pessoa, véio. Como nada. É mesmo, isso é verdade. Você fala, você foi entrevistar o Modena. Mas, isso, não, foi você, mas na história do Estádio 97, o Modena é muito mais antigo que o Mota. Tem a sua página. E desbloqueia o Modena no Twitter. Chupa a Mota aí, ó, tá vendo? Eu porque não sou ninguém, mãe. Mas eu tô aqui, né, você não pode. Olha que arrogante. Porra, você olha. Tem que tá com humildade. Pô, você... pela, fala a verdade, né? De cota, ó, você tem que desbloquear cota. O Modena no Twitter. Ele me excluiu, velho. É mesmo? Meu, a melhor ferramenta que existe no Twitter, aquele sério. Negócio de unfollow, é isso? É. No Facebook, não... a melhor ferramenta, block. Aí, ó, tá vendo? Isso é sensacional, é. Podia ter na vida, é né? É porque essa parada é minha sala da e agora casa. Chega nessa hora, você aperta bloqueio. Aqui, ó. Some. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês aí tem várias discordâncias, é lógico, Modena, o Mota. Não sei até onde aí tem uma invejinha, né? Mas tudo bem, né? É, em relação ao São Paulo, vocês estão pensando, por exemplo, o Osório, novo técnico de São Paulo, você gostou? Gostei. Mota, você gostou? Gostei. Ah, já tem. Ah, então eu não gostei, não. Não gostou mais, não gostei, né, mano? Eu preferia o Gilson Kleina, não gostei, mudei de ideia, velho. Gilson Kleina? Não, tô brincando. Não, gostei, sim, a gente tem que esperar sim. Pra ver o que vai acontecer, né? Tem muita gente falando isso, falando aquilo. É, que a torcida não vai gostar porque ele é professor Pardal, bababá, babá. Via de regra, eu já não gosto. Olha, nada. Pelo que eu vi ô, ontem, da despedida assim, do velho. Osório, a despedida do Osório lá foi tão emocionante. Você chorou nunca também? Você chorou mesmo sem conhecê-lo? Não chorei, mas achei emocionante. Uma torcida fazer isso por um técnico, é um cara indo embora, é acabou de perder, ser desclassificado. Mas como foi a saída dele? Foi meio que nem os caras eliminados do Big Brother, sai por uma porta. Batatinha quando nasce, vem aqui fora, Osório. Oh, os caras picharam a cidade pro cara. O Pedro Bial lendo um poema. Os caras picharam a cidade pro cara não ir embora. O cara tem que ter um valor gigantesco. Algum valor deve ter. Algo de bom ele deve ter. E a hora é agora, porque o São Paulo tá passando por uma grande mudança. Olha, antes do Osório, já tô com dó do Osório. Ele fazer uns negros ali véio. Correr, vou te falar, meu Deus. Ué, mas eu acho que agora é a hora. O São Paulo tá passando por uma grande mudança e vai ter que mudar muita coisa. A primeira pessoa que acho que ele vai chamar, até porque pediu, é o Rogério. Vai sentar com o Rogério numa sala e falar, quem e aí, é quem, né? Me conta, o que que tá acontecendo? A primeira coisa que o Osório deve fazer, não é trouxa. Mas ele vai ver em campo também. Na hora que ele colocar o Reinaldo, ele vai ver mesmo. O Reinaldo não pode ser profissional do futebol. Na hora que ele vê o Paulo Miranda e fala: meu Deus, ele vai limar, cara. Ô, Modena, então chegamos ao final da sua participação. Eu não falei nada, gente. O que mais você quer falar, Modena? Bebeu uma água. O carinho aí de todo mundo aí. Valeu, lá no. Ô, Rude. Oi, amor. Manda uns abraços lá pro Didi, velho, quando você encontrar ele lá na geladeira da Globo lá, mano. Que Didi? É isso aí, pessoal. Olha, patrão. Eu vou falar uma coisa. Didi, mano. Existem geladeiras e frigobar. Eu tô no frigobar, ele tá na geladeira. Ah, é? A hora que eu fui. O stand-up é do cacete, velho. Você gostou, mano? Nossa, eu pagaria, velho. Aqui fui de graça, né? Mas eu pagaria pra ele, velho. Recomendo. Mas... quem quiser pagar pra te ver, pode ir. Pode no Picadeiro, Modena. Semana que vem, feriado, duas sessões, às 9 e às 11h30, lá no picadeiro.com.br. Ô, valeu, hein, Modena. Você é parceiro. Bom demais, né? Ô, você é o cara, velho. Recomendo também, tá fazendo na geladeira, mas é... Obrigado. Você é melhor do que o Zorra Total em peso lá, o Zorra, novo Zorra tá legal. Ah, nossa, tá tesão. Novo Zorra tá legal. Você assistiu, Portugal? Não posso falar mais. Esse programa novo da Globo, que então. Eu peguei sem querer outro dia. Qual? Que agora mudou o nome, né? Mas o Total Zorra. É bom pra caramba. Muito bom, muito bom. Bom quanto? O Rudy tá lá? Vocês estão brincando. Então não é tão bom assim. Não, eu só vi uma vez. Era só um minuto. Impossível. Era tão ruim o negócio. Que eu tô te falando. Mudou totalmente. Ouve o que eu tô te falando. Eu vi sem querer. Aí quando eu vi, eu peguei os últimos 10 minutos, eu falei, pô, Zorra, é, aí, mas eu tô primeira edição eu dei nota 5, mas já era melhor que antes, que dava 5 e 0. Eu vi um aí, ou eu dei sorte, que o que eu vi é engraçado pra caramba. Melhorou? Não é. Aquele mas que fica pior, né? São os mesmos envolvidos naquele do Adnet, o Adnet é sensacional. Mas o Adnet não está nisso aí. O Márcio Melli, ele dirige esse programa. É. O diretor de roteiro. Você gosta dele. Sim, ele é muito bom. Pede uma chance, né? Não, o TV no ar, tá no ar, dele também, né? Está no ar, é sensacional. É sensacional. Esse é sensacional. Valeu, Modena. Manda uma cartinha pro Serginho lá, pede pra voltar, pô. Já com a gente? Beijo aí pra todo mundo aí, ó. Amo vocês. Valeu. Tudo aí. Um abraço aí, fica com Deus aí. Recíproco. Falou, cara. Valeu, irmão. Um abraço. Esse é o famoso Modena. Tá. Na sequência, sem parar, do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular, Domênio. Ah, é. Alô? Alô, é? Quem fala? Edson. Isso. Edson, é o seguinte, você me respeita, respeita. Mas eu sempre respeito. Você respeita, é o seguinte. Sempre respeitei, tá louco? Quem respeita, você não respeitou o Santos na final. Ele aqui, ó. Esse chupa, Domênico. É ele que não respeita. Que isso. Sim, todo mundo. E outro, você aprende a cantar o hino aí. Ô, qual que é o nome? Ela é o Santos. Ó, velho, o nome completo. Alô? Edson da Silva Peralta. Quantos anos tem? 46. RG número 2. Sexta-feira, 4.6. Sim. E aí? Ah, isso me lembra uma vez. Ai, mas, rapaz, lá em Santa Isabel. O que aconteceu lá? O que tinha lá, RG? Ah, foi uma frustração lá. Por quê, RG? Por quê? Porque minha mãe tem lá no pomar. No quintal lá. Ah, tem uns pés de planta lá, de fruta. Frutas, tá, entendi. Aí maçã, uva, abacate. Tá, entendi. Rapaz, e eu com uma vontade desgraçada de comer uma... Ah, pera! Pera. Pera é legal. Aí fui lá no mato lá, velho. Pegar lá no pé. E por que você não pegou a pera? A pera alta, velho. Sensacional! A pera é sensacional! Muito bom, hein? Sensacional! Não alcançava. Foi no segundo bloco, pô! Olha, vamos falar. Sensacional! Foi no segundo bloco, pô! Tá bom essa, cara. Ah, muito legal. Olha, ninguém eu vou dizer, pensava eu terminaria isso. O programa agora. Vocês não percam. Amanhã vou estar no teste de fidelidade o bar vai estar comigo. Sexta-feira, Tomi. Terminaria agora, velho. Quem bora agora? Ô, velho, qual que é o bairro aí? Os caras não querem trabalhar, velho. Vamos lá, tá fácil. Isso aí tá fácil, até você sabe, Dudu. Eu sei. Até você sabe, Jardim Têxtil. Jardim Têxtil? Ah, esse eu sei mesmo. Esse eu sei. Ah, mas o Jardim Têxtil que eu conheço é na Zona Leste. Não moro mais lá, não, Dudu? Não, eu não moro lá. Quem morava lá é o Chico Ribeiro. Morava. Mas o Jardim... Ele separou, né? É perto da Vila Formosa. Perto da... Da Vila Formosa. Não, daquele bairro lá. Vila Formosa. É bom, viu? Não, esse bairro aí é bom. É perto daquele bairro do... Da Vila Formosa. Anália Franco. Anália Franco, isso. O cara não conhece nada. O Mano tem ali. O Mano tem imóveis ali. O Silvio Ribeiro mora bem. O Mano tem imóveis no Anália Franco. Tem? Mano? Mano? É caro pra cacete, pô. O Mano tem Maria. Mas lá é caro o negócio, hein? O Benjamin sabe, pô. Morou lá? Benjamin. Morou, Benjamin? Morei, mas quando eu morei aí, o bairro não era tão valorizado. Eu morei em 96. Ah, naquela época não tinha essa bolha. Não, acho que nem chamava Jardim Anália Franco. Era outra história. É. A Anália Franco hoje virou uma potência, mas em 95, 96 não era, não. Não era. Eu morava num sobrado ali, pode falar. Sobradinho. Hoje nem deve existir mais. Acho que não. Hoje virou tudo prédio. Ali que onde eu morava, as construtoras compraram tudo, as incorporadoras. Entendi. E você ainda vendia bala, doce na garagem, né? Porque tinha uma escola perto onde eu tinha. Você vendia bala. Não, bem já naquela época. Eu tinha um Benjamin vendendo armazém. Bala, doce, sanduíche. Olha, a chance do Benjamin ter vendido bala ou vender bala um dia na vida dele é a mesma de o seu papa. Mas que tipo de bala? Eu sou bonzinho, mas pra ser papa nunca. Juquinho. Você papa nunca. Entendeu? Você levava dinheiro pra ser papa. Mas você tá vendo hoje o Benjamin bem estabelecido, rico, com investimento. Rico. Mas vender bala não. Ele era muito humilde. Ah, ele se família boa, o Benjamin, ou a Sombra. Sempre teve família. Família abastada? Isso, sempre. Os Bach sempre foram os caras. Opa, como não. Tira o óculos. Não, tem que tirar o óculos. Vai ver lá na Polônia. É os Bach na Polônia. Vai lá, da Alemanha. Vai lá pra você ver. Da Polônia era os Becker, mano. Então, Becker, mano. Mas na Alemanha, os Bach. Era os caras. Sempre foram. E hoje também são. Na Alemanha era. Quando eu vi esse papinho aí. Não, mano. Não acredita, não, viu? Não, mas na Alemanha era. Foram os Bachs que descolaram os camelos lá pros caras fugir do Egito. É, tem tudo a ver. Mas na Alemanha era mesmo. E vou dizer agora. Aí, quando meu pai teve que fugir com meus avós, na época do nazismo, eles tiveram que deixar tudo lá. Trancar as propriedades, jogar a chave na grama. Mas você sabe onde está tudo escondido. E bora com uma linha. Você sabe você, já que eu vou te falar que anos depois... Vou te contar, você não sabe, o governo alemão entrou uma ação contra a minha família inteira. Pra vocês pagarem os impostos. Pra pagar impostos de tudo que eles tomaram durante anos. Então, eu vou te falar que eu sei que você já tinha me contado. Então, eu tive que contratar advogado, a família inteira. Ganhou, mas quem sabe tudo... É, as propriedades tomaram tudo na época do Holocausto. Mas essa parte de Holocausto... Sabe quem sabe muito disso aí? Vocês tiveram que sair pra não morrer. A mesma coisa dos bancos suíços que roubaram todo o dinheiro também. Aí que tá. Tem um cara aqui no programa que sabe tudo isso aí, essa história toda. Quem? Carsudão. Claro, Carsudo. Carsudo. Estão vendo que é tudo que vocês Carsudo, não é verdade? Eu acho que ele... Eu conhecendo ele... Eu vou falar uma coisa. Eu não acho que ele vai fazer piada com isso. Deixa ele falar. Ele não seria tão idiota a tal ponto. Não, mas ele conhece... Então eu acho que ele não vai fazer... Não, mas ele conhece bem uma pessoa. Ele não é tão chucro assim, né? Cláudio, Carsudão, a família não tem dinheiro, Carsudão? É um pequeno comentário. Ah. É um breve comentário. A família é uma família muito bacana. Bastarda. Uma família regrada. Ah, bastarda. Bastada, muito legal de convite. Ah, bastada. É que você não ouviu o A. Até por isso que eu encostei. O A não saiu. Que eu encostei o meu burro na família. Ah. E sou muito grato a todos. Ah, você encostou lá? Estou lá. Você faz parte já, né? Mas, por exemplo, você vê assim, na Maceió. Muitas joias. Tem, se tem. Olha, falou. Eu não gosto de falar nada material. Tem uma grande joia que eu cuido e lapido cada dia que passa mais. Ah, uma joia? Cláudio Karsugi para o Estádio 97. Muito obrigado. Muito bem, Claudio. Meteu marcha, você viu? Valeu. A hora que apertou e meteu time? Marcha. Qual time aí, velho? Meteu marcha. Qual time? Cadê o time? Corinthians, todo poderoso. Sim! Timão. Coringão, mano. Coringão. É isso aí, mano. Tamo lá, tamo junto. E aí, fera, tamo junto. Ô, irmão, novos tempos, hein, velho? Novos tempos difíceis, cara. Agora, gente, é a hora de apertar o cinto, hein, mano? Tempos difíceis, hein, cara? Ó, o Corinthians tá sentado no assento ali, tava num voo tranquilo, primeira classe. Sentado no assento? É. Ele poderia estar sentado no banquinho, o idiota. Não, eu só perguntei. Um assento da aeronave. É, o Corinthians tava ali sentado, ele olhou pra cima ali e veio aquele aviso lá. Atar cinto. Agora é a hora do período de turbulência. E aí, amigão, tá pronto ou não? Ah, não tem outro jeito, é o que tem, né? O que tem pra hoje, não tem o que fazer. Tem que fazer, é tentar ver se esses caras encaixam, ver se o Love começa a fazer alguma coisa, ver se sai essa tiriça. Nunca vi um negócio desse, cara. É, cara, tá. O cara veio como craque pra substituir o Guerreiro e não vai, a coisa não vai, cara. Ô, amigo, com relação ainda ao Love, eu vou dar um voto de confiança pro jogador, porque ele tava fazendo uma pré-temporada aqui com o time chinês aqui no Brasil e todo mundo viu que foi patético. O clube chinês veio pra cá pra passear e mostrar que eles comem escorpiões, cara. Você viu o tamanho da barriga dele, velho? Você viu o tamanho da barriga dele? Parecia uma brincadeira. Quanto tempo aqui leva, mano, pra um jogador assim, no nível do Love ficar... Então, o Corinthians, Motinha, ele deu prazo de 2 semanas aí pra que ele tivesse apto. Inclusive, aí ele já participou do treino hoje. Ele não joga diante do Palmeiras no domingo, mas ele já, teoricamente, já começou a treinar com o grupo de jogadores. Tem que fazer reforço muscular e tal, o que mais que ele tem que fazer? O que ele fez aí durante a semana, ele ficou afastado, ele não corria nem no gramado, ele não participou de atividades ali com o grupo, ele ficou só na academia fazendo reforço muscular, porque segundo o departamento médico do Corinthians, ele tava com uma estrutura muscular ainda abaixo do que o grupo já, não, mas tu já demonstrava. Assim, um cara como ele, que é alto nível e tal, né, técnico, quanto tempo leva você pra ficar tinindo? Então, depende, vai. De cada um, né, Motinha? Mas a diretoria do Corinthians aí, o departamento médico aí, fisiológico, deu o prazo de 2 semanas. E ele volta aí contra o Grêmio. É a única opção que a gente tem no ataque. Não adianta agora a torcida do Corinthians começar a pegar no pé e falar, ah, esse Love isso, esse Love aquilo. É o único camisa 9 que nós temos no elenco hoje, com essa característica que tinha o Guerreiro, é o Wagner Love. Tem que dar agora um voto de confiança. É o que nos resta. É ou não é, amigo? É isso mesmo, é o que tem pra hoje. Não tem outra coisa não, cara. E você tem acompanhado a Libertadores ou não? Tenho acompanhado, sim. Agora, bom, o complicado é o seguinte, saiu o Corinthians, já dá um desânimo, né, cara? Tava acostumando já a ser vencedor nesse negócio. Aí, né? Mas é amigo, verdade, a gente acostuma. Pô. É bom, é fácil acostumar. Eu te fiz essa pergunta aí porque tem um boato aí de que o Corinthians estaria interessado. Aí o jogador foi oferecido novamente ao Corinthians, que é aquele Théo Gutierrez, o centroavante do River Plate. Você conhece o jogador? Tem acompanhado a campanha do River? Não, não tenho não, mano. De verdade, não. Mas se o River for campeão, mano, mano, vai ser difícil. O né? River tá louco pra se desfazer do cara, Motinha. Ah, mas se for campeão, vende ele pro outro. Tem um amigão argentino aí que diz o seguinte, bicho, é bom jogador, mas diz que o problema é muito maior que a qualidade dele como jogador. Não, mas ele é pancado, ele é doidão. É muito então, problema. Então, é isso aí que eu ia falar. Expulso de merda. Se o louca. Cara é bom desse jeito, tá dando assim, tem alguma coisa tem, né? Não sai nada de graça. Olha, eu vi a entrada dele que ele deu no jogo contra o Boca lá, o primeiro jogo. Meu Deus, e outro. Ele é louquinho. Repito, véio. Acho que eu dei azar, porque todas as partidas que eu vi dele, exceção essa última contra o Cruzeiro, eu não vi nada de mais grosso. Não, não acho ele grosso, não, mas é um jogador demais. Muito abaixo do que o Guerreiro Lucas era. Esse Lucas Prato, por exemplo, é muito mais jogador que o Théo Gutierrez. São diferentes, Prato, né? Mas eu prefiro o Lucas Prato. Se tivesse que escolher pro meu time hoje a realidade de um e a realidade de outro, eu também optaria pelo Lucas Prato. E entre Théo Gutierrez e Luiz Fabiano, eu prefiro o Luiz Fabiano também. Nossa, não, é aí difícil. Também não. Mas são o Corinthians posições. Também não tá nem numa fase de contratar, só precisa vender, só fazer dinheiro, só pra se livrar do Pato, fazer algum dinheiro. É difícil se livrar do Pato, cara. Ah, o Pato vai sair de graça do Corinthians. O Pato, né? Meu amigo, ele vai sair de graça do Corinthians, vai encerrar com o São Paulo, vai ficar... Não vai ser... duvido que vai ser repatriado, entre aspas, pelo Corinthians, não tem clima. Não, o Corinthians boa, tem que dar graças a Deus. O Corinthians vai morrer com esse dinheiro aí. O Corinthians já, mano, o Corinthians tem que rezar pro Pato não processar o Corinthians. Diga, repita. Atrasados. Edson, repita. Eu disse que mesmo que ele saia de graça, pelo menos é uma despesa a menos. Quanto que o Corinthians deixa lá pro Pato? 400 pau? Por 400 pô, pau, mas não tem cumprido com o pagamento. Mas depois isso de que o São Paulo gasto, tá dando metade. Mas depois de ter gasto 40 milhões, mas tanto de salário, não tá saindo de graça, cara. É, mas na boa, Sombra, com relação ainda ao não Alexandre. Não tá diminuindo Pato, nada. É, por mais que ele tenha pisado na bola, naquele pênalti, etc e tal, também não vejo o Pato com a camisa do Corinthians. Acho inviável. Mas diante da necessidade, se o Corinthians não tiver a opção de vendê-lo, ele vai ter que ser reintegrado ao grupo. Vai ter que participar novamente, vai ter que jogar novamente. Eu duvido. Eu também não gostaria, não acredito, mas... Não acredito muito, não. Não acredito. Apesar dele ainda ter dado declarações interessantes, como ele falando que a arbitragem lá do Amari já foi uma excelente arbitragem... Isso. Ah, você tá querendo minar o jogador agora contra a torcida. Vá pro inferno não, também. Não, ele falou isso ou não falou? Falou. Ah, então. Mas ele foi infeliz como ele tem sido a vida inteira. Bom, aí vocês estão dizendo. Não, eu de fato, não sei. É o que eu penso. Não acho que ele possa estar tão errado assim. Ó, amigão, assim como ele não estava errado quando ele reivindicou a titularidade no São Paulo e deixou o Luiz Fabiano bravo. Ó, amigão. Diga lá. Com relação agora ao segundo semestre, aí o Corinthians ele tem algumas opções ali de jogadores da base. Você acompanha a Copa São Paulo do Corinthians ou você não liga muito para a Copa São Paulo? De verdade, eu não ligo muito para a Copa São Paulo. Na verdade, não é que não ligo muito. Eu não tenho muito tempo para acompanhar, cara. Eu estou no trabalho agora, por exemplo. Não, mas, minha vida é meio enrolada. Mas o Corinthians tá vendendo todo mundo da base, enrolada, a Copa São Paulo foi realizada em janeiro. Ô, mano, mas sim, o Corinthians tá vendendo? Mas é que tá, Motinha, tem alguns jogadores ali, por exemplo, o Rodrigo Santos, o Iago, são jogadores aí que fizeram parte aí da Copa São Paulo. Ué, mas vendeu os melhores. Você pega aí, amigão, tem o Matheus Cassini, que possivelmente Matheus vai ser Cassini negociado é também. Esse oi? É famoso, esse tá sendo negociado pra Itália, não é tá, isso? Tá indo jogar no futebol italiano. Mas é um jogador também, Motinha, que eu se fosse Corinthians... Eu tentaria segurar. Então. Por mais que seja uma quantia que estão oferecendo, 3 milhões pro Corinthians, etc e tal. O Danilo não vai ser. Não vão renovar o contrato dele no final do ano, tá certo? Tem outros jogadores ali no meio-campo do Corinthians aí. O Elias, por exemplo, é um jogador que, se pintar uma possibilidade, o Corinthians vai vender. Você tem jogadores ali, como o Christian, que até agora não se firmou também, tá certo? É um jogador que numa dessa pode ter uma oportunidade. O Corinthians, ele não tá fazendo, talvez, aí, muito doce. Se pintar uma possibilidade de venda do Renato Augusto, é outro jogador que vai sair. Porque, querendo ou não, é um dos salários mais altos do elenco. O Corinthians hoje, ele tá tentando se desprender desses jogadores, ó. Elias, Renato Augusto, Ralf. Se pintar proposta pra esses caras, eles vão sair. E a diretoria do Corinthians, na minha opinião, por mais que seja talvez complicado pro torcedor assumir isso daí, falar, pô, vamos ter um time talvez meio capenga no segundo semestre, é um time aí que não vai brigar por títulos, etc e tal... Mas, velho, não dá pra tapar o sol com a peneira. Eu prefiro que o Corinthians tenha um ano de stand-by, tá certo? Permanecendo numa zona intermediária da tabela, do que brigando aí, talvez, aí pra endividar o clube, trazer jogadores que você nem sabe se vai dar certo ou não, e viver, talvez, aí como o Botafogo viveu durante anos. 4, 5, 6, 10 anos o Botafogo capengou na Série A se arrastando, parecia um fantasma. Caindo, hora subindo, depois caía novamente. Eu não quero isso pro Corinthians, não, cara. Eu prefiro viver um ano aí, talvez, aí, com um time mais modesto, com um time aí um pouco menos técnico, tá certo? Com um time que não almeje títulos, mas que realmente faça, talvez, jus aí pra pelo menos colocar a casa em ordem, financeiramente falando, do que ficar se arrastando, endividando o clube. E o torcedor que fica com esse argumento, é, mano, temos que torcer, queremos um time forte e que se dane, tem que endividar o clube. Não é assim, hein, gente? Não é assim. Inclusive com relação a regulamento. Ou esse jogador entrar na justiça reivindicando o salário, o clube pode perder pontos, gente. Não tá mais a festa que era antigamente, não. Mas, ô, mano, você não acha que a linha... Olha, vou falar bonito agora, hein? A linha tênue entre você tentar botar a casa em ordem e cair é muito pequena. O Palmeiras, ano passado, tentou botar a casa em ordem. Mas era diferente. Poderia ter caído. Mas é diferente. Eu acho que o Corinthians, na situação que ele vive, eu acho que ele consegue conciliar as duas coisas. Uma coisa é você falar, pô, não tenho dinheiro e não tenho um time de qualidade. O time do Corinthians, por mais que seja modesto, eu vejo qualidade. Sim. Pô, o Corinthians ele tem Danilo. Vários, o Corinthians ele tem. Mas tudo bem, ô Domênico, analisa o time do Corinthians. O Corinthians ele tem hoje Edu Dracena. Mas peraí, gente, o Corinthians ele tem Edu Dracena, ele tem Cássio no gol, ele tem Fagner na lateral, tem Fábio Santos na outra, ele tem Ralf ainda dentro do time, tem Jadson, Renato Augusto. Mas tudo bem, ainda tá lá, eu tô me baseando no time que o Corinthians tem hoje. O Corinthians tá entre os cinco melhores. O Corinthians, por mais que o Corinthians ainda perca alguns jogadores, o Corinthians ele não vai perder 100% dos jogadores, mas ó, dentro do elenco, se saiu o Elias, tem o Renato Augusto. É, perdão, se sai o Elias, tem o... Bruno Henrique. O Bruno Henrique, tá certo? É, se sai numa dessa aí, vamos colocar, vai, o Bruno Henrique, ainda tem o Petros. Sai o Gil. Se sai o Gil, aí tem que dar oportunidade pra esses meninos que estão na zaga ali, na base ali, ó. O Iago, tem o Rodrigo San, tem o próprio Felipe, que hoje já não é mais titular. A zaga titular do Corinthians é o Gil e o Edu Dracena. O time do Corinthians mesmo, tendo um time modesto pro segundo semestre, é um time de qualidade. O que você acha, amigão? Não, eu acho isso aí. O que eu acho mais importante também é que o Tite tem um esquema tático definido. De repente você pode até trocar as peças e continuar com um padrão, pelo menos. Tem um padrão, você pode seguir em frente. E o legal também é, ou trazer essa turma da base ou até alguns jogadores menos conhecidos, por os caras que são os caras que têm fome, né? Que têm fome, que precisam ganhar, que precisam aparecer. Tem fome. A gente fica apostando, de repente, só em medalhão, medalhão, medalhão. Esses caras estão de barriga cheia. O Pato é um cara que tá de barriga cheia, cara. Não precisa mais nada na vida, cara. Até a mulher dele, tudo dele já tá bom, cara. Eu não, você vê que é perigoso, né? O Marinho apostou em medalhão e foi preso. Fiquei, desculpa, eu não vi, eu não vi. Eu não, o Marinho, né? Ele apostou no medalhão lá, ele pegou o medalhão e... Medalhão e medalhinho. É verdade. Edson, olha, um grande abraço pra você, muito obrigado pela audiência, bom fim de semana, tá bom? Obrigado, você também. Queria mandar um abraço pra rapaziada que tá mandando aqui um monte de WhatsApp, o Celção, William, Vinícius, uma galera enorme aqui que ouve vocês. Legal. Boa. E mandando aí tudo de bom pra vocês aí, cara. Muito obrigado, cara. Valeu, Tio. Valeu. Valeu, cara. Prazer foi nosso. Falou, cara. Abraço, valeu, cara. Até mais, cara. Prazer foi nosso. Olha o Dinho do cara lá. É nóis, cara. Sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar, Domênico. Alô. Alô. E fala? Ricardo. Ô, oh, Ricardo, tudo Ricardo. Bem? Ricardo. Bem, e vocês, como é que estão? Olha a promoção. Oh, Ricardo do que, hein? Ricardo Fonseca. Fonseca, e quantos anos tem, hein? 44. 44 é que tinha o número 2. É, Domênico, se for Fonseca, seca é ruim, hein? Ah, salvou a hora. Boa, salvou a hora. Melhor fom molhada. Fonseca não é. Qual bairro aí, é? Mas o governo federal trabalha pra Grande Viana. Vai pro inferno, Grande Viana é nóis. Eu morei federal. Aí, perto da Raposo Tavares. Ah, é? Não, qual quilômetro? É um lugar de gente muito rica. Qual quilômetro? Nada, que isso. Grande Viana é. Qual quilômetro? Leão da Granja. Muitas mansões, hotéis, casas maravilhosas. Chique. Hotéis. Ô, Domênico, você não viu minha homenagem ao ouvinte, a risada da RG? Risada do ouvinte? É o Carlos Alberto com timbre. Vai, fala. Opa. Ah, entendi. Opa. E o bairro, qual é? Ah, já falou. Opa, de novo, grande time, né? Time. Ó, deu bronca. Time. Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. É o infiltrado. E é mais um do bando de loucos. Galera, é um prazer aí estar falando com vocês, viu? Faz tempo que eu tô tentando aí também. Mas valeu. Quanto tempo? Prazer é nosso. Ah, mano. Olha, sinceramente, acho que uns 2 anos aí seguidos aí, mais de 6 ligações aí por dia aí. Ah, duvido que tenha sido tanto tempo assim. Manda um aí, mano. Lógico que é. Você ligou pra cachê? Põe na tela. Será que ele ligou tanto assim, hein, mano? Mas, ô, amigão, você ouve o estádio 97 quanto tempo? Vamos ver. Ah, 3 anos. 3 anos, exatamente. Já aumentou um. Pô, legal, hein? Ele começou com a tentar ligar no primeiro ano, RG. No final do primeiro ano, ele começou a ligar. Agora tá ligando. E tentar participar do nosso programa. Mas vamos lá. Qual que é o seu bairro? Opa, de novo, Viana, vamos lá. Estão zoando com você, amigão. Não cai na dele. Viu como ele falou, mano? Opa, de novo. Mas, ô amigão, já que você tentou ligar no estádio 97 durante tanto tempo, 2 anos, tá certo? Talvez você tenha feito mais de 1000 ligações aqui pra rádio. O que você gostaria de dizer? Pô, cara, vamos lá, falar do Corinthians aí, aproveitar o gancho que estão falando sobre endividamento, essa coisa toda. Eu acho que o Corinthians tá fazendo certo dessa vez. E ficou até no começo do ano aí com essa coisa de super time, aquela coisa toda desmanchando, time A, time B. E se tem um time B, que nem até o próprio Tite estava falando, pô, pra que ficar fazendo mais dívida e ficar segurando o jogador que tá caro? Foi o que você falou, o ano que vem muda a regra do jogo. Sim. Eu concordo plenamente, e assim, eu vou um pouco até mais longe, tá? Eu tava falando com, eu converso assim, com meu pai bastante sobre futebol, e, por exemplo, você pega o Cássio. Eu acho, pra mim, que o Cássio também segura muito a chance do Walter ali. Eu acho o Walter um puta goleiro, cara. Eu também gosto muito, cara, do Walter. Ah, vocês não estão querendo agora mandar o Cássio embora também? Não, não é mandar o Cássio embora, assim, é diferente, é dar uma chance pro cara. Assim, tá muito o Cássio, eu acho que ele, tecnicamente, ele peca. Ele não tem saída de bola segura. É. Assim, se você perguntar na torcida, você vai ver que, meu, ninguém acha o Cássio, ó, puta do Deus. É verdade. Entendeu? Não, mas, não, estão sacaneando você, mas eu concordo contigo. O Walter, quando ele jogou, ele foi muito bem. Não que o Cássio seja um mau goleiro, gosto muito Vander do Cássio Walter, também. Vander Walter, mano? Vander Walter. Mas o Walter, quando ele teve a possibilidade de jogar como titular, ele jogou, ó, mandou bem, velho. Mandou bem. Esse é um baita goleiro também. O Corinthians tá bem servido de goleiro. Agora, não, pois é. E outra coisa, assim, que às vezes até eu escuto. Foi o Benjamin que tava comentando. Eu não lembro quem, falando do Romero. O Romero, ele é um cara também que teve poucas chances. É, não é tão ruim assim, não é que ele é assim. Ele mostra vontade, ele tem ali um problema que é de personalidade. Ele é um pouco tímido, aquela coisa toda. Isso segura o jogador. Ele não teve, talvez, um entrosamento. Ele tá no cinema, no teatro, ele tá jogando bola. Não é isso, velho. O Romero é um jogador pra contra-ataque. Como o Corinthians joga atacando, a melhor virtude que o Romero tem é a velocidade. Se o Corinthians joga com a bola, ele precisa de ter habilidade. E ele não tem. O negócio dele é correr. O Romero é um jogador que ele é rápido. É de sim, mas aí... Eu não concordo. Mas aí, Portugal, você coloca uma comparação aí. É, pegar Mendonça e Romero, por exemplo. O Mendonça, a gente sabe que ele tem velocidade, mas falta um pouquinho ali de segurança ali na parte técnica. É, entre agora, o Romero, né? O Romero, eu acho que ele já é o Mendonça, entendeu? É verdade, entre um e outro, eu acho que o Mendonça tem um pouquinho mais de habilidade agora, com a bola do Romero. Eu queria saber... Não, é igual. Eu sou da Grande Viana. Você também? E sai o Tite, por acaso? Um beijo pra todo mundo da granja aí. Isso aí, o ouvinte locutor? É o clone do ouvinte. Mano, sim. E sai o alô Rose. Alô, Granja Viana, um beijo a todos. Se sai o Tite, quem que pode entrar, hein? Olha, vou falar, o Tite, possivelmente ele vai ficar mais esse ano no Corinthians, talvez o próximo também. Mas ele não tem contrato 2 anos? Sim. Dois anos. Mas uma dessa aí, eu acho que é benéfico pros dois aí, às vezes uma rescisão contratual e enfim. Já tá mandando o Tite embora também? Vocês mandaram o Cássio e o Tite embora, velho? Eu acho que você precisa ouvir então um pouco mais o programa. Eu acho que eu preciso ouvir mais o programa mesmo. O que eu disse aqui é que o Tite é um grande treinador, não queria que ele fosse, eu acho que ele vai ficar esse ano e o próximo no Corinthians. Mas tem um treinador aí que tá fora do mercado que possivelmente um dia dirigirá o Corinthians. O cara treinará o Corinthians. Muricy Ramalho. Esse é um treinador que eu acho que mais cedo ou mais tarde o cara dirigirá o Corinthians. Seria legal. Antes do Tite também eu postava nisso também. Acho que ia ficar legal, encaixar legal ali o Muricy com o Corinthians. Ali e diferente do que o Ben já tá falando aqui, não tô mandando o Tite embora não, mas numa dessa... Tá dando uma indireta. Não, pelo contrário. Numa dessa, às vezes, é importante haver a mudança. Por exemplo, o Oswaldo no Palmeiras é um cara que hoje, sinceramente, não tem mais clima. Pra mim, o Oswaldo Oliveira já caiu no comando do Palmeiras. Só falta oficializar a data. Agora, a respeito de uma possibilidade de Muricy no Corinthians. É verdade. Pode, claro. Mas vocês gostariam? Depende do momento, Sombra. Hoje não. Não, mas seria legal, hein? Acho que seria interessante ali, ele, com a proposta dele ali no Corinthians, ali com esse time que tem agora. E ó, eu tive com o Muricy essa semana. Muricy falou pra mim que alguns clubes ligaram pra ele voltar. Inclusive, ele não quis atender porque falou que alguns clubes tinham treinadores que são amigos dele, que estavam no cargo, que ele jamais sequer conversaria e que não vai aposentar, não, viu, gente? Quem acha que o Muricy parou, esquece. Mas também Muricy, acho que não vai aposentar, não. O Muricy vai descansar esse ano. Ele, daqui uns chega dias, em janeiro, ele deve daqui uns empregado. Dias ele tá indo pra Europa. que ele vai passear. Ele vai fazer porra nenhuma. Vai nada, vai só passear com a esposa dele. E ele falou que ano que vem ele vai dirigir sim. Só que ele vai escolher. Aí eu perguntei pra ele: é 011, 031 ou 051? Ele falou que não. Por que você tirou o 21 daí? Você não vê a menor possibilidade? Hoje não. Não, hoje não. Pelo que eu ouvi ele falar, não. É 011, 031. É que lá em 021 é complicado. Deixa eu falar um negócio pra você, meu. Fui lá na outra. E ele falou pra mim: não sai disso aí que você falou. Deixa eu falar um negócio pra você. Fui lá dessa vez, esse 21 que você falou, meu. Tinha rato em todo canto, mano. Ah, filho. Complicado, ó. Que nojo, velho. Fluminense. Ó, cheguei, eu fui treinar na areia. Deu umas micoses na minha unha, meu. Fiquei com o dedão verde musgo, meu. Que é isso? Veio pra caramba. Ricardo, ouvinte do locutor. Só aproveitar e falar só um segundinho. A gente fala sobre futebol bastante, gosta do futebol, aquela coisa toda. Eu comecei a acompanhar desde o ano passado também. Aí você. O Juventus, por exemplo, da Moca. Minha namorada morando na Moca, então eu comecei a acompanhar. Cara, quem é apaixonado por futebol. Cara, você pegar, por exemplo, aqui agora a Corinthians e Osasco, 4-1, a Juventus, 4.500 pessoas. Foi sensacional aquilo, cara. Acho que o futebol, pra quem gosta, é apaixonado, vale a pena assim, ir lá até a Moca, a Rua Javari, e conhecer o Juventus. É maravilhoso. Chega a ser tão espetacular quando você pegar assim, um jogo do meu próprio Corinthians, que eu gosto pra caramba. Porque você vê que é paixão ali envolvida no negócio. O Gil comendo a bola no Juventus. Ah, mas no Juventus, né? Porra. Ah, para, o né? Gil quadrado daquele jeito, tá mais nem redondo, o Gil tá quadrado. Ô, Motinha, mas aí assim, a gente tá falando de paixão pelo futebol, eu não tô falando da qualidade individual ali do Gil. Não, então, mas comendo a bola porque tá no Juventus. Você quer saber nada a ver, né? Você quer saber é uma brincadeira pra ele. Mas é uma coisa, prazer, né? É paixão. Ali é prazer. Você sabe que naquele dia que ele ganhou de 4, que o Juventus ganhou de 4-0 e fez 4 gols? E te reconhecendo aqui, o melhor jogo. O melhor jogador lá ganha 15 esfirras. Ele ganhou 30 esfirras. Da esfirraria ganhou. Juventus. É isso mesmo. Ele ganhou 60 esfirras. Sim, mas ele tá gordo, os caras vão dar esfirra pra ele. Mas deixa eu falar, o Gil não tá gordo. Não, não tá não. Não, você tá enganado. O Gil não está gordo. Então desculpa, não, não tá agora, mesmo. Na série A3, aí tudo bem, na A3, o Gil tá jogando muito. Na A3. Eu não sei se vocês estão sabendo. Assim, ele recebeu a proposta para jogar no time do Ronaldo nos Estados Unidos. Que beleza. Eu entendo o que você disse, mas um exemplo bacana é que o Juventus é mais famoso. O exemplo mais famoso de amor ao futebol, desde os últimos tempos que eu andei lendo e vendo, é o Água Santa, cara. Era um time de Várzea, de Diadema. Várzea. Aí os caras falaram: vamos ser profissional. E a média de público, mano, é gigante, o campo tá sempre cheio e os caras não querem. Isso aí aconteceu com o Palmeiras, né? Do ano passado. Do ano que vem, muito time grande vai apanhar. Vai apanhar o time que era de Várzea, velho. Do ano passado pra eles, aconteceu isso com o Palmeiras, né? O time de Várzea. Gente, mas gente, ó, não se baseiem no acesso. Sai lá tudo bem da Várzea, vai pra Série C, depois pra B, depois pra. Gente, não se baseiem, tá certo? Num time assim. Pra disputar uma Série A e falar, vai bater em time grande. Não vai. Não vai. Aí, desculpa. Aí, amigão. Aí a história é outra, né? Não vai. A minha colocação foi assim. É. Ela o Ituano não foi campeão? Futebol, entendeu? Você vai comparar o Ituano com o Água Santa? Mas, caramba, deve ser igualzinho. A paixão pelo futebol vem do... A paixão pelo futebol vem dos caras se varciando. Com todo respeito ao Água Santa. Ricardo, boa noite pra você. Boa noite pra você, galera. Valeu, cara. Boa sorte pra vocês aí. Um abraço. Valeu. Falou. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97. Agora eu vou falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu sem parar. Agora você pode pagar táxi usando o seu Sem Parar, toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Chegou o fim de semana, quanta gente não sai na balada, aí fica difícil de achar táxi na rua. O aplicativo Sem Parar Táxi é uma moleza. Aí você fala, pô, não levei cartão, tava só com dinheiro, gastei o dinheiro pra pagar a conta do boteco, do restaurante. Rapaz, se você já tiver baixado o aplicativo do Sem Parar aí no seu celular, você não precisa de cartão de crédito nem de dinheiro. Sabe por quê? Porque... as corridas de táxi vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim, está sempre com você aonde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, consórcio é Honda, conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Estádio 97 também no oferecimento da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Também oferecimento da Cato. São mais de 300 mil vagas ativas. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br. Assine já! E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem muita mensagem chegando através do aplicativo da Energia 97. O João Eudes. Dodô, não concordo. Filipão foi 500% culpado pela queda do Verdão. Ele é horroroso e sempre foi. Em 2002, graças a Ronaldo e Rivaldo, ele ganhou. Porque armar time, Filipão não sabe. Opinião do João Eudes. Ele ganhou com o Grêmio lá, com o Dinho, com o Jaidão, Jardel. Também. Mas às vezes, que é ruim. Às vezes é bom no momento, depois então, piora, se desatualiza. O que era mais fácil naquele time de 2002 do Palmeiras? Você cair, chegar lá atrás ou ser campeão? Com aquele elenco? Era mais fácil ficar na zona intermediária. Então, ser campeão era muito mais complicado. Eu acho que o grande mérito é ele conseguir ser campeão com aquilo. Mas ser campeão é sempre a atitude mais complicada. Mas Sombra, com aquilo... Não, peraí, você tendo um time muito bom, às vezes ser campeão... Mas aquele time... Aquele time é péssimo. Não, mas aquele time tinha muito jogador... A gente já cansou de falar isso aqui. Tinha muito jogador lá que o torcedor mesmo do Palmeiras falava não era pra cair. Tinha Dodô, tinha Leonardo Moura, tinha o Arce. Não, eu tô falando 2012. Ah, 2012? 2012, não, mas quem falou de 2012? Não, sim, mas eu te perguntei de 2012. Só que aquele time lá era 2012? Melhor do que o do ano passado, viu? Ainda era melhor. De 2012? É. Ah, era. 2012 eu tinha o Márcio Barcelos. Sou palmeirense da Vila Sabará, Zona Sul. Sombra, pergunte ao Mano se agora que o Corinthians está deixando ele mais... Se o Corinthians está deixando ele mais humilde, porque antes afirmava que tentava ser humilde, mas não deixavam. Sim. Sim. Agora eu tô mais humilde. Aprendeu a lição, chupa. Ele mandou, ele falou... Não, mas daqui a pouco eu volto. Ele fala, volta, mano. Um chupa pra ele, domingo o Verdão atropela a galinhada por 2-0. Abraços fortes à palestra. A sua ambição é ficar na Série A, bacana, desculpa. Eu discuto com times aí que tem ambição de título. Tchau. Gemerson Pereira. Mas não fui eu respondi que vim aqui cara. Ontem e falei que tava fazendo continha pra voltar no pé. Mas todo clube faz. Um sexto. Mas peraí, pelo que eu aprendi de matemática... Peraí, pelo que eu aprendi de matemática, 44, 45, tá antes dos 65 ou 70. Fez continha de matemática. Ou não? Fez continha? Todo mundo tá de prova aqui. 70, mas peraí, todo time antes de chegar nos 70 pontos, passa por 44 ou 45, ou não? Que é pra não cair, né? Sim. A conta básica. Essa é a conta básica. Mas antes você pensou nessa campeão, conta. Não, mas antes de pensar esse campeão, todo mundo tem que passar por essa conta do rebaixamento. O Gemerson Pereira fala Flamengo. Olha aí. O Gemerson Pereira, ele diz aqui, segundo a Fox, o Flamengo está tentando um empréstimo de Paulinho, ex-Corinthians. O Flamengo tá, dá onde deve ter teu dinheiro. O sonho do Flamengo é ser o Corinthians, velho. Nunca serão. O Pedro Melhorini. Ah, mas que eu gostaria de ter no meu time Guerreiro, Elias e... E Paulinho, eu gostaria. Mas você teve em 2012. Então, e fui feliz. Ô, mano, eles podiam levar o Romero. Você é flamenguista, em 2015, né? Três anos depois. Você é flamenguista pra Corinthians, caramba. Você paga pau pra torcida do Flamengo. Eu tô falando Corinthians. Paga pau. Paga ou não paga pau pra torcida do Flamengo? Então tá bom. Você fica todo úmido. Paga pau sim. Você vai lá pro Rio e fala, ai, Mengão. Você que é São Paulino. Você gostaria de ter... Nação. Você que é São Paulino. Você gostaria de ter Paulinho, Elias e Guerreiro no seu time ou não? Só o Guerreiro. Sim. Atuando bem, sim. Só Guerreiro. O Paulinho Elias você não queria. Não. Você tá de brincadeira. Ele é o Ganso, ele acha que ele é o Ganso Guerreiro. Ô, Domênico, você gostaria de ter no Palmeiras Paulinho Elias e Guerreiro? Mas isso, você tá mudando o foco. Sim. Você paga pro Flamengo ou não? Eu não tô falando de Flamengo, eu falei assim, eu gostaria de ter no meu time. Aí o mano falou, mas ele tem no Flamengo ou não? Eu não, os corintianos. Parece o Silvio. Paga pau lá pro Flamengo. Coisa pro Corinthians. O Pedro Melhorini escreve dizendo, o RG me mata, PQP. Pera Alta foi monstro, velho. Ah, é? Mas eu tenho culpa, se o carro. Ali era pra acabar o programa ali. A árvore cresceu, pô, e a pera ficou... Tem que ter terminado ali. O Éder. Essa é a verdade. Sou fã de vocês. O ABC tá um trânsito lascado, mas vocês conseguem nos distrair. Sombra, o que está acontecendo com o nosso tricolor? Tá acontecendo que o São Paulo vai trocar de técnico agora, assume o Osório na semana que vem. E tem jogo domingo. O Rogério deve, não se sabe ainda se deve renovar, recebeu proposta, e domingo joga contra o Inter. Maravilhoso Internacional de Renato. Mas se você me perguntou mesmo o que tá acontecendo, é uma decepção danada esse São Paulo. O Lucas Estádio 97 é 10. Futebol brasileiro é falido, infelizmente. Abraço a todos do Lucas Barbosa. O Maurício Antunes Oliveira Júnior. Não posso deixar de comentar. O RG perdeu a oportunidade de ficar calado. O Mengão assim? Vai arrebentar após a Copa América. Como assim? Você tá louco? Tá bom. Você criticou o Flamengo, velho? Ah, eu só disse que tava cometendo o mesmo erro, na minha opinião, que o Botafogo. Deveria contratar o Guerreiro. É todo direito seu de falar isso. E mais um time. É, tadinho da RG. Ele é muito criticado. O Márcio Arjonas. Porque o Mota induz as pessoas. É, não, o Mota é meio manipulador da ala direita ali. É. Quem fala mais groselha? Pelé? Aidar? Citadini? Ou Mano? Abraços, Marcinho Arjonas. Balaia. Os três agora, vamos, que você vamos, citou. Vamos à eleição. Benjamin, quem fala mais groselhas? Pelé, Aidar, Citadini ou Mano? A última alternativa. Mano? 1-0 pro Mano. Domênico Gato. Sim. Quem fala mais groselhas entre todos esses? Pelé, Aidar, Citadini ou Mano? Olha, é parada dura, mas acho que, como eu conheço, eu vou ficar com o Mano. Mano, 2-0! Atenção, Portuga, qual desses quatro figuras do futebol fala mais groselhas? Olha, eu acho que o Aidar. Aidar. Eu acho que o Aidar. 2-1, olha, o Mano agora, o Mano começou a respirar. É. RG número 2. Quando eu instituí o título ao nosso garoto de groselha, não foi por um acaso. Mano. 3-1 pro Mano, meu Deus do céu. Pelé, Aidar, tem mais um, né? Rudy Landucci, Citadini. Olha, o par é duro, mas o Mano com certeza encabeça essa. 4-1, gente. O que tá acontecendo aqui? Claudinho. Mano, né? Mano? Não, mas isso prova, gente, que eu tô em evidência. Você, Sombra. 5-1. Isso prova que eu tô em evidência. Mas eu não preciso da voto, que 5-1 já perdeu. Ó, o negócio é o seguinte. Ah, não, mas a gente quer saber a sua opinião. Pode chegar mais próximo de Brasil e Alemanha. Ah, é verdade. Tem um bar, hein? Ó, tem um bar. Dúvida. O negócio é o seguinte. Mano, ganhei 7-1. Foi melhor que o Brasil. 7-1. Não, calma, não acabou ainda. Não acabou. Tem um bar, tem um som. Tem o Sombra também. Já dei. Nilson. Quem fala mais a groselha? O Aidar, o Citadini, o Pelé ou o Mano? Apesar de ser meu brother, ele é humano. 7-1! 7-1, mano. 7-1! Foi pouco! Brasil! Que musiquinha! Isso prova, que eu tô em evidência. Tá certo? Eu sou mais famoso, mas querendo ou não, eu sou mais famoso hoje que é o Aidar, que é presidente de São Paulo. Sou mais famoso que o Citadini, que hoje trabalha, também. Acho que só no Tribunal de Contas. Tá certo? E sou mais famoso que o jogador que parou de jogar aí na década de 80. Tá certo? 70, burro. Não, parou 78 e tava jogando Cosmos. Não, 78 não é 80, 78? Mas já foi, quando ele parou no Cosmos? 78, quem parou? 80. 78, não, acho. O Cosmos foi em 77, tá 78, por aí. Não chegou a não bater chegou 80, nos anos 80, não, enfim. 80 não. Mas de qualquer maneira, eu provo a cada dia, Domênico Gato, que eu não sou apenas um rosto bonito. Eu tô em evidência. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. O Alexandre Guidini Santagata. Pessoal, eu que acompanho bem futebol, nem me interessei em saber onde será a Copa América. Apesar de gostar bastante do Portuga, ele não pode ouvir jogador ou equipe falar castelhano que ele se baba todo. Abraço a todos e obrigado. O Portuga, ele tem uma lubrificação natural quando ele ouve o sotaque. Quando ele ouve o sotaque desse, ele fica úmido. Isso é porque eu voltei. Ele fica pronto pro abate. Isso é porque eu falei que chimera. Tá vendo? Por isso ele levou. Agora, tá vendo? Você deu voto pra ele, como chefe, vagabundo? Agora, eu só vou dar uma explicação pro Santagata. Santagata, com todo o respeito. Santagata, o cara é o nome do cara. Sobre todo respeito, o que eu disse aqui foi que na América do Sul estão os melhores jogadores do mundo. Sem contestar, entre os cinco jogadores do mundo, na minha opinião, quatro são latino-americanos. O futebol sul-americano, em qualidade de bola, talento de jogador, ele dá um banho na Europa. O professor Augusto Cruz. Esse mano fala mais do que o Fidel Castro em seus discursos. Nossa. Pra piorar, é o cara mais incoerente do rádio brasileiro. Diferente do Dodô. Eu. A prova disso é que o seu parceiro de torcida é o que mais discorda dele. Hashtag chupa mano, professor Augusto Cruz de Embu das Artes. Como é que eu vou concordar? Ele quer. Oi, agora no programa ele pediu a saída do Tite, ele pediu a saída do Cássio. Saída de quem? Então, ele você falou: olha, acabou de falar do Tite, vamos ter que dar a chance pro Walter. Fez uma homenagem ao Eurico. Falou que tá feliz com a saída do Guerreiro. Que tá contente de jogar com o Romê, então você não vale o quê? Ué, diferente de você, Vai o ouvinte. Diferente de você, mas ele tá em Embu das Artes, precisa ver o que ele tá fazendo nesse horário. Precisa ver o que ele tá fazendo nesse horário. Vai saber se ele tá ação. Vai saber se ele tem condições psíquicas. Vai saber se ele pode dirigir. Mas é que tá. É o senhor. defendeu aqui a permanência do Guerreiro, sabendo que o Corinthians deve um caminhão de dinheiro para outros jogadores. E falou que se dane, renova. Então, você falou sim, você falou sim. O ouvinte que ouve o estádio 97 com frequência, sabe da sua opinião. Você falou, faz a dívida, depois vê como paga. Você é adepto desse tipo de coisa. Você é aquele tipo de pessoa que paga o mínimo da fatura e falou, o mês que vem eu tento pagar o total. Não falei. O Alisson Barbosa. Sombra, e homenagem da torcida. Por sinal, um abraço pra galera do American Express, viu? Olha lá. Ainda, tá? Cada enxadado uma minhoca, velho. Esse aqui, velho. Ó, não, você me lembrou. Ó, eu quero mandar um abraço. Tá pagando a fatura no ar, Sombra. Pagou o mínimo. Agora o cara falou, não, bem, já tá quitado. É o total. Quero mandar um abraço pra galera do American Express. Se tem alguém que maltrata cliente... Ah, pensei que você ia falar bem. Olha, de novo vieram conversar com você aqui. Olha, vou falar pra você. Parabéns pro Amex, cara. Vocês não fizeram acordo? Amex, que era um cartão que era sinônimo. Lembra? Mas quem paga em dia não tem problema, gente. Qual o seu problema? Eu pago. Qual o seu problema? Eu pago. Bom, pessoal, atrasou 8 faturas. Eu pago. Quer que seja tratado bem. Eu pago e sou maltratado. Sobrar na boa. Se você é atendente de telemarketing, porque essas meninas trabalham no setor de cobrança. Coitado, é o trampo da menina. Ah. É igual aquele cara que... O Carrasco. É o trampo, mas tem que desempenhar bem. Então, mas é que tá. É igual o Carrasco lá, sabe? Na antiguidade, lá. Ah. Nos primórdios. Sim, que decapitava. Tinha que ir lá cortar a cabeça. O degolador. O cara tinha que fazer o trabalho dele. A menina, ela tem que cobrar 8 faturas atrasadas. Se você tivesse que cortar a cabeça do Domênico, do Benjamin, você cortava de quem? De ninguém, eu não teria. São dois amigos. São dois amigos. Ela é vingativinha. Ah. Então o cara mandou um tweetzinho, ela tá mordidinha e ela quer falar que eu devo fatura no Amex. Eu não devo. Mas qual que é seu problema? Vingativinha. Não, eu não sou vingativo. Vingativinha. Diferente do senhor, eu não fico melindrado. Mas qual que é seu problema, então? Quero que o Amex se dane. Então, mas qual que é seu problema? Daqui a pouco vocês discutem isso aí. O Alisson Barbosa, Sombra, e a homenagem da torcida do Nacional para o Osório. Emocionante. É verdade, o cara deixou saudades lá, que bom. O Danilo Castro. Boa noite a todos. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o Motinha. Estava no shopping e o reconheci. Foi super simpático e receptivo. O cara é muito gente fina. Abraço a todos. Vocês são Oda, assinado Danilo. Qual shopping? Obrigado. Não era ele, não. Não falou shopping. Não é o Moto. Deixa eu ver aqui. O Moto fez sinal com a mão que não era ele, não. Olha lá, viu? Será que não era? Olha, viu como não era? Foi no quadrilátero de ouro. Sim. Olha, viu como não era? Ô Danilo, manda aqui um e-mail dizendo que shopping que é pra ver se era o Mota. Dois. Tem muita gente que gosta de se passar pelo Mota, viu? Tem gente que se disfarça de Mota. Estou disfarçado de Mota, estou na rua no shopping. O Silvio... Que eu levo. O Silvio... O Silvio... Oi, eu! O Apolíver... Boa noite, cambada. O Portuga continua acertando tudo. Falou que o Racing, Cruzeiro e Santa Fé iam passar. Ai. Ele fala, Portuga, só imita. Ó, que manda. Nossa, que sacanagem isso aí, Portuga. Isso foi pedrada. Mas aí que eu vou fazer o seguinte. Aonde estavam os teus palpites pra me questionar antes, ô camarada? Você deu palpite aonde? Mas quem dá tem que receber... Vai ser questionado. Mas eu errei. Mas não dá, então. Eu não falo depois. Ah, eu sabia, né? Mas você gosta de cair falando antes? Você faz listinha. Quem que vai passar? Vamos falar agora. Vai, grava aí. Quem que vai passar? É, vamos lá. E chega até a final, vai. Final, River Plate e Guarani vai dar River Plate. E Internacional com Tigres vai dar Internacional. E na final? Campeão ou Internacional. Coitado. Gravou, ainda vai dar Tigres e Guarani. Vai com certeza, vai Guarani. Coitado, vai dar Guarani. Fala aí, então, você. Dá gol do Santander. Fala aí, Sombra. Eu preferia que o Corinthians tentasse trazer o Santander. Mas não pode, por causa da caixa. Do que o Gutierrez. Por causa da caixa? Por causa da caixa. Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem disserem, chegou a sua vez, o consórcio é Honda? Conquista um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Grupo Esser, construindo com valor. Perfect Brasil, sua linha de suspensão da Perfect, deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! O Mano vai falar da Bozano, em seguida o Juca vem com piada. Opa, vamos lá. É isso aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem, e só a Bozano que valoriza o seu jeito de garoto pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia, cara. Você não conhece a Kidzânia? A Kidzânia é a cidade da criança, onde ela pode ser médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa pizzaria, ela pode ser auxiliar numa maternidade, ela pode fazer tudo, cara. Ela brinca e aprende ao mesmo tempo. E ela ganha o Kidzo, que é um dinheirinho ali que você pode utilizar dentro da própria Kidzânia para comprar produtos. É muito legal, é top, cara. É uma experiência muito louca, tanto para a criança quanto para os pais também. Os pais que vão levar os filhos ali podem ter certeza que vai ser uma experiência inesquecível. Eu garanto a todos vocês. E ó, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzânia. Um convite para criança e um convite pro pai, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Muito bem, agora mais um dos momentos nobres do Estádio 97, desse pianista de alta qualidade artística. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, velhinho. Sobre os auspícios de... Já falei, HDI. Ah, aliás, o RG, parabéns. Presta atenção. E chinelado, hein? Auspícios. Aliás, RG, parabéns. Parabéns que você cumpriu o que prometeu aqui no estádio. Quem estava na resenha viu e ouviu em loco a piada do RG, do coelho chupador. Galera, lá, RG. É, ele contou lá. Na hora de contar de novo na hora, coelho chupador. Só lá na resenha. Galera gosta do Juca, né? Incrível. Impressionante. Aí, Domênico Gato, no Coreto, lá em Santa Isabel. Ah, sempre lá, onde tudo acontece. Três caipirinhas sentado lá, contando vantagem. Sexta-feira é dia de pensar em sacanagem. Lógico. Aí o primeiro vira e fala assim: rapaz, massageei o corpo da minha mulher ontem com óleo especial. É. Depois fizemos amor, velho. Amor forte. Sei. Fiz ela gritar 15 minutos. 15? 15. Aí o segundo falou assim: eu não. Não. Fiz massagem com a minha mulher com azeite de oliva, finíssimo. Aí depois nós fez amor. E aí? Ela gritou 30 minutos. 30? 30. Nossa. O terceiro tá só na spray. Só, ali. Só na spray. Só ouvindo, né? É. Aí só ouve, meu. Aí um cutucou o outro cutucou. E você? Ele falou: ah, não é nada, vocês estão doidos. Fiz massagem na minha mulher com manteiga. Acariciei seu corpo inteirinho. Os dois já esfregando a mão, né? Depois nós fez amor. E ela gritou por horas, horas e horas. Horas? Aí os caras... Mas como assim, ué? Tá louco como ela gritou por horas, horas, horas? Ué, velho. Limpei a mão na cortina. Ah, sensacional! Muito boa, hein, gente? Essa é boa, hein? Essa foi boa. Essa foi boa, hein? Boa, boa. Ai, ai, ai, ai. Essa foi boa mesmo. Esse é o Estádio 97. Oferecimento da Perfect Brasil. Perfect Brasil. Olha só, amigão. Não, né? Ninguém tá vendo mais. Ô, moto. Olha o WhatsApp no meio do programa, vai. É, pô. Olha só, amigo, você já sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso? Isso é o que faz seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigo, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect. Porque seu carro só fica perfeito com a Perfect. Tem mais um detalhe, a Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson. Um beijo pra Débora, pra Nancy, pra toda a galera da Perfect, Zombinha. Legal, vamos ao último ouvinte da noite no oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "chegou a sua vez, consórcio é Honda" ganham um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Banditec. a faculdade de TI atualizada. Acesse banditech.com.br, inscreva-se. O oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Vamos lá, Dodô! Alô, alô. Alô. E fala? Hugo. Hugo, tudo bem? Tudo bom, Dodô. É... Hugo do quê? Hugo Santos Luz. Hugo Santos Luz, e quantos anos? 35. LG. Hein? 3.5. Ah, isso pertencia ao passado do Portugal. Como assim, passado do Portugal? Como assim? Chamar o Hugo, velho. Ah, bastante. Sensacional. Esse bicho, aliás, chamado Hugo, hoje, véio, eu quero jogar. Só hoje, passado? Hoje eu não faço mais isso. Ontem, hoje, eu estive no Jardim Brasil. Como mudou aquele troço? Um abraço pro Nana Roland Gasto. Estive hoje lá. Mudou demais. Matou a saudade? Matei. Mas tá muito diferente, viu? Tá ruim. Tá certo. Ô, e qual que é o bairro? Oi, Dodô, não escutei. O bairro qual é? Desculpa? O bairro que você mora? Onde você mora? É, Grande Viana. Porto do IP. Entendi Porto nada. Do IP. Isso Porto é Campo Limpo. Porto... A mosca! Ah, chupa esses ouvintes que vieram aí, ó. Que é GPS Man. O cara gosta de você. Que não tem pra ninguém. IP é nome de detergente, não é? Ah, é verdade. Ô, Sombra, você assistiu Harry Potter? Sim. O Mota não tá vestido de professor do Harry Potter? Ah, é verdade, com o uniformezinho de... É bonitinho, velho. Não é não? O Mota tá bravo, velho. Não, mas é bonitinho. Só uma observação, desculpa. É verdade. O Mota pegou nervoso. Pegou de pijama pra trabalhar. Mas ele pegou a barra da calça pra fazer cotoveleira ali. Cotoveleira igual de moleque. É legal vir de pijama trabalhar. Tá bom, professor. Mas, Mota, peraí, vamos lá. Que time você torce, amigo? Eu? Não. Responsável pela maior revolta do Portugal. Responsável por quê? Flamengo, irmão. Pela maior revolta do Portugal. Maior revolta do Portugal. Eu Flamengo. Odeio o Flamengo. Aí eu sou um flamenguista. Chupa, Portugal. É isso aí. Eu odeio mesmo essa jossa, essa porcaria e sotaque também. Com sotaque e tudo. Sotaque também. Portuga. Não sou Portuga, não, meu. Tô brincando. Não tenho... Falando sério. Não, não, brincando em partes. Eu não tenho nada contra o sotaque nem contra os caras. Agora, falando do Flamengo, eu tenho tudo. Não sou flamenguista. Quem tem gostado do Flamengo é flamenguista. Então você é contra o Palmeiras também? Isso. Tem tudo contra o Palmeiras? Tudo. Não tem. Você tem alguma coisa a favor? Hã? O Palmeiras, você tem alguma coisa a favor? Ah, é legal o Palmeiras, o Corinthians, porque são os co-irmãos. Se não fossem eles, seriam os grandes. Porra, meu. Não, é legal, porque o futebol paulista, nossa, seria muito mais pobre. Seria fraco. Seria fraco. O futebol paulista ia ser fraco. Não, o Flamengo, como eu te disse, tem que ter todo mundo. Muita... Ele tem raivinha do Flamengo. Eu não gosto do Flamengo. Mas, você... Como que você... Quando gosto. Você ganha do Palmeiras e do Corinthians, você fica feliz. Você ganha do... Lógico. Mas tem... milhões de pessoas no Brasil que gostam do Flamengo. O Flamengo é um time igual o Boca Juniors, igual o Corinthians. Ou você gosta ou não gosta, você não fica indiferente. Quem gosta, gosta pra caramba. E quem não gosta muito. Mas são times grandes. É os antes. Antes, é verdade. Ô Hugo, feliz pela contratação do Guerreiro? Muito, muito feliz. Eu acho que tem que... A gente do Flamengo está fazendo um bom trabalho. A única coisa que eu não estou muito satisfeito é com a demissão do Luxemburgo. Sim. Isso eu acho que... deveria ser repensada essa questão. É, se permitir o Luxemburgo, eu acho que deveria ter mantido o Jaime. Agora, não trazer o Cristóvão, que eu acho que é um técnico um pouco abaixo da altura que o Flamengo é. Eu acho que a diretoria na questão do contratação de jogador está começando a querer acertar, mas com relação ao técnico, eu acho que errou feio. Mas, ó, amigão, inclusive, tem gente falando aí que o Flamengo vai aproveitar a sua patrocinadora esportiva aí para poder ajudar o Flamengo a pagar o Guerreiro com campanhas de publicidade, etc e tal. Mas aí tem um embrólio, porque a patrocinadora esportiva do Flamengo é uma e a do Guerreiro é outra. Como sanar talvez aí quebrando esse conflito de interesse, cara? Quebrando o contrato do Guerreiro com a outra patrocinadora. É, mas vai saber quanto tempo é esse contrato e quanto custa para quebrar. Uma pergunta, o flamenguista: o Guerreiro já assinou com o Flamengo? Olha, pelo que eu li entre ontem e hoje, e a diretoria do Flamengo hoje já confirmou. O Flamengo anunciou a contratação. Mas é porque o Guerreiro é um cara que muda a minha opinião, né? Mas eu quero saber isso. Eu acho que... E de onde veio o dinheiro para contratar o Guerreiro? Isso que eu quero saber. Mas Elias. Não, Caixa. Mas é que tá. Eu acho que a diretoria não ia chegar em público e anunciar o Guerreiro sem... Também ter já um contrato na mão. Seria um mecão, né? Eu acho engraçado perguntar de onde vem o dinheiro. Quando os outros clubes contratam, ninguém pergunta onde vem o dinheiro, tá todo mundo devendo. Não, mas é verdade. Tá todo mundo em crise. Tá mundo... Então, mas aí quando... Olha, o ano passado, fosse milhões pelo se o São Paulo tivesse contratado, você não ia perguntar onde vem o dinheiro. Aí quando eu falei em crise, quando eu perguntei onde vem o perguntar. Quando eu perguntei onde vem o perguntar. Quando veio do Centurião. Eu ia perguntar. Quando veio do Centurião. Eu ia perguntar. É, sim. Eu sabia de onde veio, de onde veio o dinheiro do Kardec. Sabia que o clube tinha 150 milhões de dívida. Eu sabia de onde veio o dinheiro do Kardec. Do Centurião eu emprestado pela Globo. Então, isso eu sabia, eu estou perguntando. O Centurião perguntei. E caiu o Flamengo, não pode fazer um negócio. Mas eu quero saber, então. Por isso ele é flamenguista, ele deve saber isso que eu estou perguntando para ele. O Promota, só o São Paulo pode pegar de empréstimo. Não pode perguntar nada. Nossa, o flamenguista ali ficou voltadinho da mesa. Eu não falei do Flamengo, falei do Aí todo. O Baba Ovo do outro lado já. Eu vou defender o Beija. Eu vou defender. Não fala não. Não fala não. Ele não se intromete. Ai, o bolinha chinesa do Flamengo. Olha, me solta. Aquela, sabe aquele. Eu vou esperar me solta que eu vou defender o Beija. Eu vou esperar você gritar. Acabou de gritar? Eu não falei nada de Flamengo. Eu falei o seguinte. Quando qualquer clube de São Paulo contrata, ninguém questiona de onde vem o dinheiro. Eu pergunto. O Centurion, quando eu perguntei, o senhor ficou... Tá com invejinha porque apareceu um mas dinheiro... Mas eu sabia de onde veio o dinheiro. É isso que eu tô perguntando. Eu não sei de onde veio o dinheiro do Guerreiro. É só uma pergunta. Deixa o ouvinte falar, gente. Fala aí, agressivo. Ô, Matinha. Para de ficar com dor de cotovelo, porque se o Flamengo tá tendo competência hoje de ter uma administração boa... e está conseguindo contratar jogo, e o seu time está com problema financeiro, meu, isso é do esporte. Ah, legal, competência. Nossa, meu sonho era ser o Flamengo. Nossa, legal pra caramba. Meu Deus, o Flamengo tá numa maré boa. Nossa, o Flamengo foi campeão da Champions, tá aí. Olha lá. Soletrando Champions. Tá aí, foi, chegou na final da Libertadores. Tá na Libertadores, tá lá. Foi campeão do Campeonato Brasileiro, bicampeão. Tá em todas o Flamengo, legal. Nossa, dor de cotovelo, para, vai te catar. Que dor de cotovelo. Que dor de cotovelo do Flamengo. Mas, ô amigão, você só existe porque a Globo passa o jogo de você lá pra cima. Qual jogador do Flamengo você queria no São Paulo, Mota? Nenhum. Azar que não passa. Ô, amigão, agora o Guerreiro. Você queria agora o Guerreiro? Agora o Guerreiro. O próprio Bolta falou que eu queria falei, o Guerreiro. Eu falei o Guerreiro, eu queria. Então, mas, ainda, Flamengo... mas não foi apresentado ainda, então... É, eu também não confio. Só confio. Ô, amigão, o negócio é o seguinte. Uma das maiores preocupações aí da torcida do Flamengo é o fato de não ter o camisa 10 ali. Quem você acha que pode ser esse camisa 10 do Flamengo aí pra colocar bolas ali pro Guerreiro e pro Marcel Cirino? Porque se não tivesse camisa 10 também, não adianta ter um ataque de qualidade, né? Não, eu acho o seguinte, que ali... A única pessoa que precisaria realmente ver ali junto ao meio do Flamengo seria a contratação do Elias. Na questão da lateral, na lateral ele está bem perdido. Eu acho que precisaria, na verdade, ter um reforço mesmo, um pouco ali naquela parte do meio campo e na zaga. A zaga do Flamengo, eu acho que o Wallace não é ainda é um jogador que oscila bastante, tá? não tem tanta firmeza. O Samir está no Flamengo, mas parece que tem propósito também para ir para fora. O Marcelo e o Bressan são jogadores ainda que não tem tanta segurança. Eu acho que precisaria contratar um bom zagueiro e, se possível, ir para o meio campo. Sim. Ó, você sabe que. O Flamengo, sabe que eu sou anti-Flamengo mesmo, mas eu falo. O lateral direito do Flamengo é o Pará. O Wallace era quarto reserva no Corinthians. O volante do Flamengo era o Márcio Araújo. Eu vou dizer, o Mano fala que precisa de um camisa 10, mas pra mim tá faltando o 2, o 3, o 4. O 6 tem, porque é o Armeiro, eu acho que é bom. Agora, aquele Everton é bom jogador. E o Cirino, como ponta direita, é bom. É isso que o Flamengo tem de bom. Hugo, grande abraço pra você. Legal quando ligam torcedores dos clubes do Rio, de Minas, do Sul. É bem bacana. É, eu sou daqui de São Paulo, não sou de fora, não. Não, mas você é torcedor do time. Eu gosto do Flamengo. Sou baiano de nascença, com orgulho, mas moro aqui em São Paulo há muito tempo já e flamenguista roxo e doente. E o Marcos Mena Barreto faz uma pergunta pra você, Mota, que você falou que o Flamengo não ganha nada. Ele perguntou aqui no Twitter, pergunta ao Mota quando foi o último título do São Paulo. 2012, Sul-Americana. 2012, Sul-Americana. Do Flamengo? A Copa do Brasil. Copa do Brasil, 2013, acho. Mas o americano ainda tá sob tá jute, hein? Né? Não tá sob jute. Jogaram só meio tempo aquilo ali. Tá sob jute. Abraço, amigo. Depois que abatou esse rebuliço na FIFA, eles vão julgar isso aí, viu? Oi. Fala, Hugo. posso mandar um abraço pessoal? Não. Pode. Mandar um chupa pro Serginho, Sérgio Zanatti. Boa. Mandar outro chupa pro Alexandre Degui, o Eduardo Faraiva também. E certo. O irmão também, Edson. E mais um chupa aí também com o Mano. Ah, é pro inferno. Chupa, Mano. Ah, é se lascar. Falou, Hugo. Um abraço, cara. Boa noite. Até mais. Tchau, Lazarinho. Valeu. Deixa eu falar agora da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. É a única que te leva de voo direto a Barcelona. E ó, classe econômica, precinho, a partir de $808. Classe executiva, a partir de $2,488. Já para Singapura, que é um dos países mais modernos do continente asiático, você viaja em classe econômica a partir de $1,488. E em classe executiva, a partir de $4,888. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser. E você quer mais qualidade de vida? Quem não quer, né? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. E com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Apartamentos para moradia, investimento no tamanho que você procura. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde. Desfrute você também de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado, Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Se preferir, ligue 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. E um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zombinha. É isso mesmo, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, sexta-feira. Deixa eu mandar um abração aqui, ó, pro Vinícius Corintiano aí da Vila Edmond. Tava lá na feira hoje, na quebrada lá. Você vai fazer feira hoje, mano? Não, não, minha mãe foi. Ah, você levou a mãe. Sim. Não, mas, e como é que o cara conhece a tua mãe? Ah, lá na área nós somos famosos aí. Não. Ué, se a mãe do Neymar vai na feira do Guarujá lá, os caras não sabem que é a mãe do Neymar? Acho que a mãe do Neymar não vai na feira faz uns. Já faz uns não, vai sim, vai sim. A feira vai até ela. Vai sim, imagina, não é assim não, mano. A mãe do Robinho, ué, ela foi sequestrada outro dia porque ela tava na rua, velho. Tava num bar lá no Boteco. Não, faz isso. O Robinho já era famoso com 40 anos. Muito bem. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Camiseta do estádio. Edson da Silva Peralta. Nós famosos Edson andamos na rua no meio Silva dos mortais. Silva Peralta ganha uma camiseta com apoio da FIT, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que participaram ao vivo ganharam os bonés Vista Aérea, Estádio 97. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta na segunda-feira no oferecimento do Grupo Esser. Construindo com valor. Consórcio Honda. Chegou a sua vez. Consórcio? É Honda. Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção? Hã? Vá uma luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E também oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente. Bom fim de semana. Fiquem sempre aqui na Energia 97. Tchau. Programe-se. Programe-se. Programa do Palhacinho. Eu sou sensacional. Eu sou sensacional. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia. Cruzeiro da Velha da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil um Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Véia 2016. Cruzeiro da Véia 2016. E a banda convidada da temporada é...

Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Começando com o DJ Anderson Tomé. Sometimes I want to hear his word, yeah. So hold on. Night Sessions. Don't you get so mad about it? Don't you get so mad about it? I don't know.